fascinating. Engage. Está começando sessão 31. Intercom. Space. The final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its continuing mission to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast. E quem está aqui comigo é o Ricardo. Fala, Ricardo. Opa, beleza, Valdomiro? Beleza, pessoal? Quem está aqui também, mais uma vez, é a Roberta Maná. Maná, Maná. Buenas. Opa, legal, bacana. E para fechar, quem vai participar conosco mais uma vez é o Fernando Torelli. Fala aí, Torelli. Tudo bem, pessoal? Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, não sei. A hora que você vai estar escutando isso. O tema do podcast de hoje, a gente acabou meio que definindo há uns dois podcasts atrás, que é no Sessão 31 Intercom sobre o Universo do Espelho, porque em dado momento lá, né, a gente estava conversando sobre documentários do William Shatner, e eis que eu comentei sobre esse último, que foi lançado, que na verdade foi lançado o ano passado, né, pela HBO no Canadá, parece, a primeira exibição, e aí só esse ano, em julho, que foi disponibilizado no Vimeo, né, aquele canal, acho que é um site, né, na verdade, o Vimeo. E a gente, acho que nenhum de nós deve ter assistido pelo Vimeo, provavelmente, né? O negócio tá tão difícil que eu nem assisti. É mesmo, né? Ricardo nem viu. Mas enfim, o tema hoje é o quê? Nós vamos falar do documentário Chaos on the Bridge, né? Que é um documentário muito bacana sobre a origem da nova geração, né? A conceitualização da série, os problemas iniciais, brigas de poder e o escambau, né? Então é isso, o tema é esse aí. Engage. Então, posso levantar uma pergunta já logo no início? Pô, manda bala. Por que o Shatner fez esse documentário? Ele queria mostrar que, tipo, a série clássica era melhor que a nova geração? Não, cara, aí é uma questão interessante, né? Na verdade, não é que o... Eu tenho a impressão que, assim, existem produtoras, né, que querem fazer, por exemplo, documentários relacionados, e aí eles... Acho que eles entram em contato com aqueles que seriam os melhores apresentadores. Sei lá, no caso, o Shatner já faz esses documentários há alguns anos, né? Uhum. A gente tem como exemplo aquele de 2011, que é o Captains, né? Certo. Que foi você, né, Torelli, que falou que não aguentou ver até o final, né? É impossível de assistir, é impossível. Pô, você me broxou todo pra ver esse daí, viu, Torelli? Não, mas é diferente. Esse cara, ele fala pouco. O Valdomiro bem que disse que ele falava pouco mesmo. É, e nesse agora ele tá bem contido, né? Ele tá bem ouvindo as pessoas, né? No Captains, realmente tem hora que dá uma certa irritada, mas eu gosto do Captains também. Agora, voltando a essa pergunta que você fez, Ricardo, eu não sei de fato por que ele, mas o que consta é que ele dirigiu, escreveu e, enfim, ele é o apresentador desse também, do Chaos on the Bridge, né? E agora, parece que ele coproduziu também, né? Agora, o porquê ser ele, eu imagino que seja esse lance de que, sei lá, produtoras que produzem esses documentários chamam ele que é um cara popular na franquia. Ele chama a atenção porque ele é o Capitão Kirk, né? Eu imagino que é isso, né? Sei lá. É, no caso do... A Roberta, e você? Você não conhecia ainda, né? Não, não tinha visto. Eu assisti depois que tu tinha, depois que me falaste, e enfim, a gente falou da possibilidade de fazer esse pod. E acabei assistindo duas vezes, porque tem muitas histórias demais ali dentro. Não, cara, tem muita história ali. Uma coisa importante que é importante ressaltar é que o documentário, ele tem 59 minutos, então dá pra imaginar que deve ter muita coisa que foi filmada ali que eles acabaram tirando na hora da edição, né? Provavelmente pra ficar bem dinâmico, porque o documentário é bem dinâmico, né? Passa rapidinho, assim, eu acho bem, né? E outra coisa também que acho que é interessante é lembrar que muitas histórias que são contadas ali já foram ditas em livros, né? Até em livros não oficiais, assim, não, que nem, ó, biografias e tal, né? Mas tem coisas nesse documentário que, até onde eu sei, é a primeira vez que a gente fica sabendo um detalhe ou outro ali, né? No geral, qual que foi a sua impressão, Roberto? O que você pensou, assim? Eu gostei bastante do documentário, não tinha ideia do que rolava por trás, desse início da nova geração. Você só assistia aqueles extras de DVD em que todo mundo... Ah, nós éramos amigos no set de filmagens e tal, você não, nem sabia. Não, é mais ou menos isso, sabe? Tipo assim, eu vi aquelas, aqueles erros de gravação que às vezes tem no YouTube, sabe? Aí todo mundo de boas ali, todo mundo feliz e... Todos super amigos. Bem. É, todo mundo rindo, achando tudo engraçado, sabe? E, caraca, fiquei muito chocada. Fiquei chocada de como as pessoas conseguiram, sabe, seguir indo até a terceira temporada, assim. Fiquei muito feliz pela persistência desse pessoal. É, e eles até falam sobre isso meio que no final ali. O Ronald D. Moore, né, tem uma hora que ele comenta que se não fosse pela perseverança dos fãs e pela marca por trás estar ali... meio que fazendo aquela... cobrindo, né? A marca Star Trek tava cobrindo a série, vamos dizer assim, porque ela por ela mesma, se não tivesse a marca Star Trek naquele começo, teria provavelmente acabado, não teria tanta audiência quanto tinha. Gente, faz todo sentido, porque tem muito episódio da primeira, da segunda, tipo, você dá uma vergonha, sabe? Tipo assim, gente, faz eles pararem, sabe? Para, para! Seja lá o que estão fazendo, parem! Ai, caramba... mas é interessante, né? A gente vai falar mais sobre isso aí. E você, Torelli? Você, eu lembro que você não conhecia, né, esse documentário, né? Não, eu já tinha lido algumas coisas sobre o Gene Roddenberry na época da produção da Nova Geração. Eu achei que perto do que eu li, as pessoas foram até bastante gentis com ele, né? Eu tinha lido que... O que eu tinha lido, cara, que o cara era praticamente um ditador no set. E... assim, ele tem até a minha empatia por conta disso, por causa que ele era um homem com um projeto, com uma ideia, né? E ele tava vendo que o tempo dele tava acabando, as chances estavam acabando, né? Quando você é um desenhista, um escritor, um quadrinista, você senta a bunda e escreve, desenha, pinta, né? Quando o cara é um cara que é de TV, de cinema, e só isso, ele depende de dinheiro, cara. Depende de conseguir dinheiro pra trabalhar a arte dele. E nesse documento você vê tudo isso, né? Essa tensão entre o dinheiro, a criatividade. Assim, a única coisa que tem que acontecer é o trabalho se pagar, não importa o que você tá fazendo, né? Pode ser pornô, pode ser... Shakespeare, que tem que pagar pra garantir a próxima temporada. Eu gostei bastante do documentário. Então, esse lance do Roddenberry aí, cara, o que é legal, né? O que eu achei bem legal pra começar nesse documentário é que eles pegam essa figura do Roddenberry que muitos fãs têm como uma coisa meio romantizada, o grande pássaro do caralho das galáxias. Cara, o legal é que eles já colocam em primeiro lugar, o Roddenberry não é nada disso, né, cara? O Roddenberry, na verdade, é um ser humano bem falho, né? E ao mesmo tempo que tem muita gente, bem no começo até tem isso, né? Pessoal ali, tipo, comentando que alguns elogiam, outros desdenham, outros... Meu, as opiniões do Morris Hurley, né? Que era aquele escritor-chefe lá da primeira e segunda temporada, né, cara? Pô, o cara, até hoje, quer dizer, esse documentário, assim que foi filmado, ele com a mesma opinião em relação ao Gene Roddenberry e a franquia, ele acha tudo meio que uma porcaria, assim, ele acha... Wacky Doodle. O que ele repete muitas vezes, né, que é o Wacky Doodle. Inclusive, eu tava vendo, cara, que durante um bom tempo, eles estavam pensando em colocar esse como o nome do documentário, né? O que ficaria até, acho que, mais legal, né? E é bacana porque, até falando sobre esse lance do Morris Hurley, uma coisa que eu não sabia é que é o seguinte: ele saiu muito brigado lá na época lá do final da segunda temporada, né? E ele nunca mais falou sobre essa questão da TNG, nunca mais falou com ninguém, ele realmente ficou longe da questão Star Trek na vida dele, ele considerou que era uma coisa do passado que ele nem queria mais saber, né? E aí quando o William Shatner chamou ele pra entrevista, essa é a primeira e última vez, porque o Morris Hurley, ele morreu esse ano, né? Ele morreu na semana que o Leonard Nimoy morreu ali, foi na mesma época ali, né? E, enfim, o cara ficou, sei lá, 25 anos sem tocar nesse assunto e quando, né, o cara volta a falar já é no documentário. E daí não é à toa que como as opiniões dele são muito contundentes, assim, né, cara? O Shatner acaba dedicando um bom tempo, assim, das entrevistas a ele, né? Porque ele tem muita coisa pra dizer também. Que muita gente, sei lá, ou não sabia ou não tinha coragem de dizer, sei lá, né? Então, você acha que dá pra estabelecer um paralelo entre ele e o Gene Kuhn? Cara, isso seria interessante. Porque o Gene Kuhn, até onde eu sei, pelo menos, né? Ele não tinha, assim, grandes brigas com o Roddenberry, né? Você já... O que você sabe, por exemplo? Não, eu tô falando... não no sentido de briga, mas no sentido de ter sido o cara que ficou pouco tempo e contribuiu bastante porque seria estabelecido na série, né? Quero dizer, assim, o Gene Kuhn talvez não tenha comparação, mas... Não há comparação, apesar de que o Morris Hurley criou os Borgs, né? Sim, exatamente. O Kuhn criou os Klingon, né? Sim, sim. Talvez coubesse alguns paralelos. Eu não sei, cara. Eu acho que fica difícil estabelecer paralelo com o Gene Kuhn, porque a contribuição dele não foi somente os Klingons, apesar de os Klingons terem essa importância. A própria questão do desenvolvimento do que é a Federação e a Frota Estelar, a primeira diretriz, tudo isso... Tratado organiano, né? Tratado, isso, também. Tanto é que nesse episódio que é criado os Klingons, né, também... A primeira diretriz... Isso, a primeira diretriz. Então, assim, muitos conceitos, e mesmo outra coisa que é muito importante sobre o Kuhn, é que ele que foi o cara que realmente investiu na ideia de criar cenas, diálogos bacanas com o trio, Spock, McCoy e Kirk, né? Então, é o tipo de coisa que, vamos dizer que tudo que é legal na série clássica, a maior parte das coisas que realmente são memoráveis na série original, foi meio que uma criação do Kuhn, né? Ou pelo menos ele ajudou a desenvolver mais isso, né? Ele tinha esse cuidado. Já o Morris Hurley, acho que não dá pra comparar, mas eu entendi o ponto que você quer chegar em relação a isso. Quer dizer, é aquele produtor que tá ali também oferecendo ideias, só que o foda é que, diferente dos anos 60, onde, por exemplo, o Roddenberry tinha uma visão mais clara do que ele queria, você vê que, na época da nova geração, pelo menos nesse documentário é mostrado, que quando chega na segunda temporada, depois que ele faz aquela viagem com a Major Barrett lá pro Tahiti, ele volta, ele já tá meio que viajando. Tanto é que o Morris Hurley, ele fica como o showrunner, praticamente, da nova geração, na segunda temporada. Aí, tipo, ele briga muito com os roteiristas porque ele quer manter a visão do Roddenberry, que o Roddenberry tanto insistiu para que a visão dele fosse respeitada. Aí, quando o Roddenberry volta, o Roddenberry começa a falar, eu quero fazer um episódio que seja assim. Aí, o Morris Hurley conta no documentário que a ideia pro episódio ia totalmente contra o conceito principal. Então, isso que deixou o Morris Hurley meio puto. Falei, porra, esse cara não sabe o que ele quer, sabe? Então, esse tipo de conflito a gente não via lá, pelo menos até onde a gente sabe, né? Ele fala que essa visão utópica do Roddenberry, né? E, além dos ciúmes que ele tinha com a própria obra, acho que todo autor tem, né? O Maurício de Souza demorou pra deixar alguém brincar com os personagens dele. O George Lucas teve que vender a LucasArts, a LucasFilms pra que alguém realmente pudesse trabalhar um filme do Star Wars, mas aqui ele fala que ele lance era o problema da utopia, né? Como é que você poderia criar conflito num universo perfeito, né? E isso, no fim, é que o Roddenberry queria, né? Ele queria deixar o legado dele pro mundo, tanto é que ele chega a falar da relação entre o Roddenberry e o cara da... O Hubbard, da... Da Cientologia lá. E ele queria criar uma religião. Só que é meio louco, porque o cara era ateu. O Roddenberry, cara, o cara era humanista. Eu acho que foi assim, incrível. Ele foi, até fala disso no documentário, incrível o personagem Kill. Ele lembra muito o Beyonder, da Marvel. Mas o cara já começa com Deus o negócio. É uma hora legal no documentário, né? Nessa hora é o Shatner tá entrevistando o Brandon Braga, né? E aí o Braga fala, nossa, é uma ideia interessante mesmo. Quer dizer, o cara era um ateu e ele colocou assim, Deus é um personagem em Star Trek, né? Ele é o Q, né? Então... Deus é um Deus filho da puta, né? Esse Deus no qual as pessoas acreditam é muito legal. Mas o meu conceito de Deus, cara, eu sou o contrário do ateu, né? Mas o contrário mesmo. Eu acredito em todos os deuses. Pra mim, todos os deuses são verdadeiros. Eu sou católico e sou umbandista também. Criado na igreja católica e na Umbanda, né? E pra mim, todos os deuses são verdadeiros, cara. E pra mim, existe um Deus que é um grande filho da puta também, cara. E aquele que você faz os planos e ele ri dele, sabe? Eu acho que se... Bom, eu sou até, mas eu acho que se Deus existir, eu acho que ele é um... Talvez ele seja pior do que o Kill, porque o cara fica olhando tudo isso e tipo, ok, se virem. Não vou dar nenhum instrumento pra vocês mexerem nessa parada aí. Mas então, até me perdi aqui. Eu tava falando sobre Morse Hurley, né? Então, uma coisa que é interessante, cara, é que, por exemplo, a saída da Gates McFadden foi por briga com ele também, né? Então o cara não era um cara fácil de lidar também, né? E ele fica até o final da segunda temporada, onde ele sai, ao final ele sai, e aí quem acaba assumindo de fato o controle criativo é o Michael Piller e o Rick Berman, né? Que daí, a partir daí, né, que o documentário meio que acaba ali quando tudo entra nos eixos, né? A partir daí é onde a série encontra mesmo o seu caminho, né, vamos dizer. Ou seja, é injusto a maioria dos fãs ficarem metendo, como que é, descendo o pau nos dois, né? Nos dois? Em quem? Não entendi. No Rick Berman e no... Não, então, cara, isso é uma coisa que sempre me incomodou, cara, esse negócio de... ter fãs que metem um pau no Rick Berman. Cara, se não fosse o Rick Berman, cara, já era, não ia existir nada mais. Ia acabar provavelmente ali na terceira, quarta temporada e já era, né? Uhum. E, meu, na boa, se você for pegar em estatística, a quantidade de episódios bons, razoáveis ou muito bons, excelentes que você tem, sei lá, da TNG até final de Enterprise, cara, é muito grande, sabe? Você não pode ignorar. Parece que as pessoas às vezes se apegam só aos exemplos ruins, cara. Se for pra se apegar a exemplo ruim, a série clássica tá cheio também, sabe? Cara, mas o ser humano é assim. O único problema com o Berman é... são só os filmes do TNG, cara. Fora isso. Sim, eu concordo. Eu concordo que a maioria deles, sei lá, pelo menos três, falta ambição, assim, na história, sei lá, né? Mas eu adoro todos. Não, o problema é mais que ambição, cara. Parece que todos os personagens nos filmes da TNG estão fora de si, cara. O Picard não age como Picard, o Worf não age como Worf. É tudo muito bagunçado. Parece que não tem um objetivo. O Picard vai em missão, cara. Pelo amor de Deus, aquela cena do bug na areia do... Ah, não, isso é horrível, Não, né? Porra, it's a fake. Isso aí é pra execrar, realmente. Mas enfim, né? Eu tô falando demais. Roberto, você teria alguma coisa a dizer aí? Sobre o quê? Já passaram sobre tantos... que eu já tô perdido. Uma das coisas que me chamou a atenção foi essa questão do Hurley falar sobre o... não gostar das coisas que Gene Roddenberry tava fazendo, porque ele achava que ia contra o que o próprio Gene queria. Então, achei isso muito louco, assim. Achei muito maluco. Porque, às vezes... A gente imaginar que sabe o que outra pessoa quer já é uma pretensão enorme, né? Mas, ele concluiu: bro, tu tá errado, tu não sabe o que tu quer, tu tá, sabe? Tu tá fora de si, eu sei o que tu queres. É basicamente isso que ele fez. E aí, eu acho muito louco isso. Enfim. Aliás, tem uma parte muito interessante quando tá falando sobre uma época ali na segunda temporada, né? Em que o Morse Hurley já tá puto porque ele tá tendo discussões direto com os escritores e acho que também com o diretor, não lembro agora. E aí, de repente, ele recebe uma ligação do Patrick Stewart, né? Onde ele também tá insatisfeito, né? Aí, nessa hora, ele fala que... Aí, eu não lembro se é o Rick Berman que liga pra ele ou ele liga pro Rick Berman. Ou pro John Pike, né? Porque tem o presidente da Paramount Television lá, que é o John Pike, que mostra bastante também no documentário. Só sei que ele fala assim: ah, quer saber? Vamos fazer o seguinte, ó, a gente cria uma história na qual a gente explode com a nave, morre todo mundo e a gente cria uma nova tripulação e foda-se. Não, tá, e ele falou... cheio mesmo, mãe. Não, e ele falou sério. A questão é que ele falou sério, cara. Imagina. Agora, sabe o que eu acho muito, muito maluco nessa história toda? É tipo assim, todo mundo acha que o cara tá fazendo alguma coisa de errada. E ele tem certeza absoluta, tipo assim, não, o mundo inteiro é um bando de maluco. Só eu que tô certo. Dá pra ver que... Dá pra ver que ele é um cara que devia ser chato pra caralho, né? Fala a verdade. É. As decisões dele eram monocráticas. É esse lance que eu falei, né, cara? Ele dependia de muita gente pra criar a visão dele. Mas você tá falando de quem? Do Morse Hurley. Você tá falando de Roddenberry. Não. O Roddenberry não era chato. Por que ele não era chato? Porque uma coisa que é mostrada aí, que é uma coisa que eu nunca me liguei, já depois eu lembrei que em livros já tinha menções a esse cara, eu fui pesquisar depois. Mas eu só fui me ligar da existência desse ser nesse documentário. O Roddenberry não era chato porque ele pagava um cara pra ser chato pra ele, que era um advogado. Sim, o advogado, o Saul Goodman dele, o pilantra. O Saul Goodman. Nossa, cara, quando eu li a resenha, os caras estavam metendo o pau no cara, assim, gente, olha, coitado, já advogado tem uma péssima fama, ainda com esse cara aí. Nossa, com o cara mexendo nos scripts, brother, das pessoas, cara, entrando escondido na sala das pessoas, meu. Nossa, então, tipo, assim, um advogado. Cara, o negócio já começa errado, sabe? Um advogado mexendo nos scripts, sabe? Não, sem contar que nos Estados Unidos, lá eles têm uma. Eles têm o tal do sindicato lá, que é o Writers Guild, né? Então você não pode fazer certas coisas que o sindicato ele cai em cima. E o cara, o advogado, tava cagando. Ele chegava lá, não tava nem aí, né? E aí parece que denunciaram ele pra, pro sindicato lá. Deu uma merda. Ou, por exemplo, uma coisa que é foda é que uma das escritoras que o Gene trouxe lá da época da TOS é a DC Fontana. Pô, a DC Fontana, cara, quantas entrevistas a gente já viu dela? Como que ela é simpática, legal. Ela aparenta ser bacana. Você ouve o pessoal comentar, todo mundo sempre fala que ela é sempre legal. Porra, o Leonard Maisley, né, que é esse advogado, conseguiu arrumar briga com ela, cara, sabe? Quer dizer, esse tipo de coisa mostra o caráter, sei lá, o jeito que o cara era, sei lá, né? Então, aliás, eu gostei muito de uma parte em que um falava tipo assim, ele tá, esse Leonard, ele tava na frente da janela, era só empurrar o bastardo. Nossa senhora. Era só empurrar o bastardo e você seria um herói no set. Quem fala isso aí, inclusive, é o David Gerrold, né? Que era um escritor também lá da época da série clássica, né? O David Gerrold, só pra lembrar a galera aí, é o roteirista do clássico Trouble with Tribbles, né? Clássico absoluto, né? E o, porra, ele é outro cara que, sabe, se eu não me engano, acho que foram 4 ou 5 escritores da época da TOS lá, que é o Milkes, a DC Fontana, o David Gerrold, e tinha mais um que eu não tô me lembrando agora, não tô me lembrando. A questão é, todos eles, e tinha o Bob Justman, que era o produtor, né? Todos eles, ao final da primeira temporada, já não estavam mais lá. Quer dizer, olha isso, cara. Tinha alguém que tinha um quadro no banheiro com todos os escritores que tinham passado por lá e que tinham sido demitidos. Tipo, na primeira temporada, eu acho que era o banheiro público, o banheiro público, não, o banheiro do prédio lá deles, que tinha o nome de todo mundo. Nossa, cara. Teve um escritor que chegou e aí o amigo chamou: vem cá, dá uma olhadinha naquele quadro ali, tá vendo? Você sabe que eu ri, porque no meu trabalho, eu trabalhava num lugar que tinha uma chefe de um setor que era louca, né? Ainda é louca. Ela conseguiu demitir 30 pessoas num ano, cara. Aí, ó. E o pessoal escrevia o nome no banheiro também. Gente do céu. E aí tinha outro. Cara, eu achei bizarra essa história. O cara passou um dia lá, né? Ah, sim. Nossa, um dia no serviço, sacanagem. Não, e o cara era tracker mesmo, assim. É. Tava felizão de estar lá, né, cara? Era. Nossa. Não deu tempo de colocar uma miniatura em cima da mesa. Tipo assim, chegou, vai. Ai, cara. Você tá me lembrando do lance agora, mais sobre o documentário em si. Ficou bem legal, né? Assim, tanto a direção quanto a edição e as animações, os desenhos, né? Ficou bem. Sim, ficou do caramba, ficou do caramba. Uma boa maneira, né? De ilustrar, né? Literalmente ilustrar, né? O que tava acontecendo. Cara, e aquele lance que ele fala no começo sobre a TNG não ficar nas mãos do Gene Roddenberry? Então, é que assim, no começo, a ideia, o estúdio, inclusive quem tava falando muito sobre isso, pelo que consta lá, era um cara chamado Mel Harris, né? Eu não lembro a posição dele exatamente agora, mas ele era ali da televisão da Paramount, né? Então, a questão é, o Roddenberry, ele nunca teve os direitos de Star Trek, né? Uma coisa que, inclusive, ele sempre viveu amargurado por causa disso, né? Porque parece que nos anos 70 a vida dele era dura, né? O documentário mostra também que o negócio dele pra ganhar um trocado era dar palestra em faculdade, que ele agradecia, né? Uma coisa que eu já tinha lido em livros é que ele se sentia muito grato, que ainda bem que as pessoas chamavam ele pra dar palestra, senão ele não conseguiria pagar a hipoteca, né? Tem até um livro que ele fala isso aí. O livro é o Star Trek Next Generation Companion, né? Que eu até dei dando uma olhada nele de novo aí. E, enfim, aí quer dizer, só que ao mesmo tempo, o que acontece? Quando teve a oportunidade do The Motion Picture, né? Todo mundo botou uma puta fé nele e tal. Ele mesmo, sabe, tinha aquela esperança de que a partir dali faria outros filmes e tal. E aí foi um fracasso de crítica, né? Completo, né? É considerado um desastre de crítica mesmo. Então, parece que o Roddenberry também não era uma personalidade tão fácil de se lidar também. No estúdio, a galera não gostava dele, assim, pra lidar com ele, como profissionalmente falando, né? Apesar dele ser um cara criativo e o caralho, né? Então, e depois desse fracasso lá, tal, em 79, ele tinha ainda um escritório na Paramount, né? Que ele tinha aquele escritório ali durante muitos anos, né? Só que, como eles fizeram um acordo com ele, em que ele seria apenas o consultor criativo dos outros filmes, né? Coisa que realmente se manteve. É mais ou menos aquele negócio de, tipo, que nem fizeram com o Stan Lee, manja, de... Vamos colocar lá, Stan Lee apresenta, mas você não apita em porra nenhuma, sabe? Isso é que o Stan Lee não leva, assim, leva a sério a Marvel como o Roddenberry levava o Star Trek, né? Isso, com essa diferença. O Stan Lee, velho pilantra e galhofeiro, cara. É, ele sempre achou uma idiotice do caralho, né? Isso aí a gente vê. Mas voltando pro Roddenberry, no caso dele, ele levava a sério mesmo, né? E assim, e uma coisa que eu na verdade eu tinha me esquecido, eu não sabia, eu achava que nesse escritório que ele tinha ali na Paramount durante esses anos, os anos 80 ali, eu achava que ele já tava criando a nova geração ali, sabe? Que ele já tava pensando no que seria uma nova série. Mas pelo que consta no documentário, e depois eu fui consultar esse livro que eu tenho aqui, que eu não lembrava, na verdade, ele foi de última hora, assim, quando eles fecharam aquele acordo, a gente precisa do Roddenberry, na verdade eles se tocaram que a gente precisa do aval do Roddenberry para criar essa nova série, porque isso é marketing, né? O que dá a entender é, o criador da série tem que abençoar a nova série. Porque se ele não tiver envolvido, isso pode dificultar de alguma forma, não vai ter um marketing legal. Mas eu entendi, pelo que... Te lembra daquela parte que mostra ele até um jogo de pôquer? Sim. E o cara dizendo assim, ah, você estava jogando. O Kirk perguntou, ah, mas estava jogando, tá? Estava jogando. Porque daí, tipo assim, ó, ele diz assim, se o episódio não for de 2 horas, se não for um episódio duplo, não vai ter. Isso é depois. Tá, ok. Mas aí ele diz assim, não vai ter nada. E aí o William Shatner perguntou, tá, mas você tava jogando, né? Tava jogando. Porque se ele dissesse, se ele levantasse e fosse embora, teriam sido milhões de dólares que teriam sido jogados fora, tipo assim, porque já estavam investindo na série, entendeu? Já tinham investido muita grana naquilo. Então, assim, ali eu entendi que se o Roddenberry não quisesse, nada feito. Mas na verdade o que acontece é o seguinte, não é que não fariam a série se ele não quisesse, iam contratar um outro cara, outra pessoa pra fazer, só que o marketing negativo que isso ia gerar provavelmente ia ferir, vamos supor, a repercussão que essa série pudesse ter. O que fica claro é isso, porque eles iam fazer de qualquer jeito. O direito... Mas então por que ele dizia ali que não ia ter, tipo assim, se ele levantasse e fosse embora, que não ia ter a série? Não é que não ia ou ter... Ou que o investimento deles teria ido pro saco? Porque provavelmente, o que dá a entender é que provavelmente a série não ia ter uma repercussão boa, naquele sentido de marketing negativo. O que dá a entender é isso, porque eles iam fazer de qualquer jeito. Fazer eles iam de qualquer jeito, né? Porque, de qualquer forma, a Paramount é a detentora dos direitos autorais, né, da franquia, né? Então, quando o John Pike, né, nessa hora que você tá falando, é a hora que o John Pike tá contando pro Shatner, porque naquela época ele que era o presidente ali do departamento de TV da Paramount e tal, então, quer dizer, ele precisava que o Roddenberry criasse e fizesse isso, até porque eles não sabiam como fazer isso bem. Vamos dizer, né? O Roddenberry, digamos, é o cara que entende disso, né? Eles não conheciam ninguém pra... E, aliás, eu até achei interessante essa história do primeiro episódio, que rola aquela... a primeira dissatisfação, digamos assim, daquela escritora de quem vocês falaram há pouco. Ah, Dissi Fontana. Desculpa, porque eu não vou saber nenhum nome. Eu vou continuar sem saber nenhum nome. Eu anotei todos os nomes aqui. Aí, ó. Muito bem, esse é o tema de casa. Eu sempre faço um roteirozinho, cara, pra não esquecer as coisas. Eu tenho que aprender contigo a fazer um tema de casa. Mas e aí, assim, ela foi uma das pessoas que escreveu... Ela co-escreveu o roteiro do Return at the Far... Encounter at Far Point. Mas nos créditos só saiu o Roddenberry. Ali ela conta, né, que ela ficou chateada, assim. Uma velha tradição, velha tradição, né, de chupar o nome da mulher. Não, na verdade foi o seguinte, ela conta até. Se você assistir lá no documentário, até mostra o começo do episódio. Era pra ser só dela, né, só que aí esse lance de que tinha que ser 2 horas, o Roddenberry foi lá e escreveu, e a outra parte, né, criou o personagem do Q e tal, inseriu aquele final, vamos dizer assim, né, aquela uma hora final, só que os créditos consta mesmo que são créditos compartilhados, tá, o crédito dos dois. Ah, tá. Mas a questão é, foi sacanagem com ela, entendeu? Porque era só o Roddenberry falar, disse Fontana, escreve o restante aí pra gente, precisa de mais 1 hora. Mas o que que ele fez? Ele fez questão de escrever pra quê? Pra ele ganhar os créditos e a grana, e os residuais, né? Que eles ganham no decorrer dos anos, né? De, enfim, dinheiro, que, sei lá, né? Então, quer dizer, o Roddenberry fez. Ele cavou uma oportunidade pra ele ali. E sem consultá-la. Foi um negócio assim, meio, pô, ele pegou o roteiro dela, que tava fechado, né? E detalhe, eu tenho certeza que o roteiro dela era do caralho, assim, porque o resultado final do Encounter Farpoint, eu não gosto muito. O que vocês acham do Encounter Farpoint? Eu não gosto. Eu acho todo episódio ótimo, e chega naquele final e eu acho uma merda. Eu já gosto do final. Eu acho ele aberto demais. Eu só acho que fica muito tempo ali naquele julgamento do Q, e aquilo eu acho chato, sabe? Não me parece que tem um propósito. O Picard a todo momento tentando provar que a humanidade é maravilhosa, sabe? Aquilo lá ficou muito pedante pra mim, né? E isso foi o Roddenberry ali. E aquilo ali é ele, sabe? Então, enfim, né? Mas a questão é... Aliás, o Roddenberry, ele tem uma... Ele tinha um quê de safado, né? Tu vê tudo que ele coloca ali nos episódios, ele fazia o contrário. Quer dizer, a gente já comentou, acho que em outro pod, sobre o negócio da música da clássica. Que a música é uma... Tipo, todo mundo conhece a música instrumental. Né? Uhum. Mas aí teve ele contratou uma pessoa pra fazer a música instrumental, lógico. E aí ele escreveu uma letra que não precisava nunca ser cantada e, de fato, nunca saiu em lugar nenhum. E aí, todas as vezes que tocava música, o cara tinha que dividir os direitos com ele, os direitos pela criação da música com ele. Filha da safadinho. Safado, hein? Gente, olha só, uma coisa que eu acho sobre qualquer autor, cara, é sempre separe um homem da obra. Assim, o único talvez que eu consiga conciliar homem e obra é Tolkien, cara. Com mais ninguém eu consigo. Você sempre vê que o cara foi um babaca, um filho da puta. E hipocrisia natural, cara. Todos nós somos hipócritas em algum ponto da vida. Ou então o cara que já na própria obra coloca que ele é um escroto, que nem aquele cara lá do... Como é que chama o quadrinista lá? O Harvey... Como é que é? Esqueci o nome dele. Qual? Puta, que fizeram um filme mó bacana com... Ah, é. Harvey Picard. Isso, Harvey Picard, né? Harvey Picard. Esse já é um cara que é transparente. Ele é escroto tanto na obra quanto... O trabalho do cara é biográfico, né? Esse cara é maravilhoso, mas ele acabou com uma geração de quadrinistas que passaram a fazer quadrinhos biográficos, com histórias chatas. Caralho, isso eu não sabia. Não interessa a ninguém. Assim, qual que é o quadrinho dele? Eu não, de novo, é não American Splendor. É quadrinho alternativo. Ah, tá. É, ele era trabalhava com o Crumb, né? O Crumb desenhava. Sim. É. Na verdade, muita gente desenhou as histórias dele. Acho que começou com o Crumb, mas muita gente desenhou. Ele mesmo não sabia desenhar. É, ele mesmo não sabia nada. Ele só sabia, talvez, posicionar os palitinhos, assim. Né? É, ele fazendo filme, né? Ele fazendo com um palitinho. É. Mas sabe, eu tenho muita dificuldade de conseguir separar o homem da obra. Depois, eu tô assistindo Voyager, amarradona e tal, e super achando a Janeway incrível. E aí, a gente tava... Um dia tava eu e o Valdomiro, a gente tava conversando sobre alguma coisa da Seven of Nine. E aí eu fui buscar informação e acabei topando com umas informações, assim, ó, que eu queria ter ficado sabendo aquilo depois de terminar o último capítulo da sétima temporada, sabe? Porque, tipo assim, ela era uma escrota, sabe? A Kate Mulgrew era uma escrota. Tipo, você, ninguém gostava dela, sabe, no set. Tipo assim, a Diane Mulder, né? Mas a Diane Mulder não era escrota, era? Você não viu eu falando que pensou que ela não se dava bem com... Não, mas ali eu acho que era mais tipo uma química, assim, sabe? Eu acho que não era tipo porque ela era escrota, assim, eu tenho a impressão, sabe? A Capitã, que é muito pior, sabe? Porque a Sam, né, tem episódio que aparece pouco. Agora a Janeway tá sempre aparecendo na tela. E essa, agora todas as vezes que eu assisto um episódio... E aí, sei lá, ela faz alguma coisa pra agradar alguém ou dá um sorriso. Eu fico pessoa pensando, cínica. Falsa, cínica. Cara, acabou com a série pra mim, acabou. Ah, que... Não, putz, se for assim, você não vê nada, não assiste nada, não ouve nada. Não, nada, ator é tudo babaca, artista em geral é tudo babaca mesmo, cara. Ai, não presta, não. Roberto é romântica, né? Acha que... Acho que as pessoas têm jeito. Eu já paro do pressuposto que todo ser humano é decepcionante, cara. Todo. Acho que não há... assim, de perto, vamos supor que a gente, né, conhece. Não dá, cara, todo mundo é animal. Na verdade, coisa... não é que as pessoas sejam decepcionantes, a gente é que cria expectativas muito acima do que qualquer um é capaz de suprir. Sim, exatamente. É. Mas sei lá, cara, nesse ponto eu sou bastante tracker, cara. Eu acredito na evolução contínua da humanidade, acho que a gente só melhora. Não, eu também, nesse ponto também. Só que no meu caso, eu vejo, tipo assim, eu costumo pensar numa coisa muito a longo prazo, sabe? Sei lá, daqui a 1000 anos, não um negócio aqui, agora, sabe? Não daqui a 200 anos, né? É, não, isso aí... 200, 300 anos, nada vai acontecer. Nada de bom vai acontecer, sei lá. Que bonito, Roberto, muito bom. E aquela cínica da Janeway. Desculpa, gente, tem que ter uma pitadinha de pessimismo. Aquela cínica da Janeway, ela vai ver. Nossa, mas a da Janeway tem umas histórias feias mesmo. Um dia a gente comenta mais sobre isso aí quando estiver falando mais de Voyager, que é foda lá a Kate Mulgrew. Com a Seven, né? I take same old routine, I take time, French math, Jean-Luc, Mr. Dick, and I lead Jean-Luc, Mr. Dick, oh yes, I take same old routine, I take time, French math, Jean-Luc, Mr. Dick, and I lead Jean-Luc, Mr. Dick, oh yes. Uma coisa legal que eu achei bacana é que o Shatner conseguiu entrevistar o Rick Berman, cara. Isso aí foi legal, porque é difícil o Rick Berman. Tanto é que ele não frequenta convenções nem nada. Só ano que vem, esses dias no Twitter, ele colocou lá que o ano que vem, como é o 50º aniversário, ele vai participar, acho que em Las Vegas lá, né? O Berman tem algum envolvimento ainda no que anda sendo feito nesses filmes novos? Não. Pelo contrário, ele foi realmente chutado. Assim, quando acabou Enterprise... Foi aquele negócio do tipo, ó, meu amigo, o que você fez já não tá dando mais certo. Falou aí, vamos renovar tudo. Com certeza, o Berman foi o primeiro a ser eliminado, assim, porque aquele run lá desde a nova geração até Enterprise era uma coisa que já tava sendo considerado há algum tempo como algo que deveria ser revisto, né? Então, enfim, foi legal ele falando com o Shatner ali, né? Mas eu achei legal esse lance do John Pike lá, cara. O cara que era o presidente da... Ele contando como é que ele negociava com o Patrick Stewart foi do caralho, né? O que vocês acharam? Eu adorei ver as duas versões. Adorei. Mas eu fiquei chateada dele ter feito aquilo com o Patrick. É que o cara é macaco velho, ele tratou o Stewart como um ator. Então pra ele um ator tem que ser tratado assim, né, cara? É foda, né? Claro. Tipo aquele lance, ó. Ele marca a reunião, mas ó, eu quero que seja na hora do almoço, porque ele vai estar de uniforme, ou seja, vai estar vestido como um palhaço, sabe? Ele vai estar como um ator, entendeu? Mas aquele macacão fedia, dizendo que o macacão fedia pra caramba. Sim, das duas primeiras temporadas, por causa do tecido, né? É, diz que ficava uma nhaca, cara, negócio ensopado. Tipo roupa de furry. É, e nas duas primeiras temporadas, pelo menos, eles usavam aquele muscle suit, né? Que é tipo uma roupa de músculos embaixo, né? Sério? Não sabia disso. Ah, que bizarro! Oh, tem uma... você não sabia disso, não, Roberto? Você não sabia? Não, cara. Ou você achou que aquele peitoral do Riker e do Stewart era dele mesmo ali? Você achou que era? Na verdade, não tinha reparado nessa diferença absurda. Mas é, cara, era uma coisa porque o Roddenberry, ele ficou meio obcecado até no visual das pessoas. Essa coisa de ser humano perfeito e estendia até pro corpo das pessoas, sabe? O uniforme tinha que ser liso e eles tinham que ter corpos atléticos, entende? Então, aí nossa. Todos... É, cara, praticamente todos. O Will Wheaton também usava. O Wesley Crusher usava também. Garoto. Mas se a gente for pensar, todo mundo... quer dizer, faz sentido essa visão, porque todo mundo é magro, todo mundo não sei o que, todo mundo é fit, a comida não tem calorias, só o suficiente, é tudo certinho. A não ser os aliens e os vilões que podem ser gordos e... Aí sim, é isso. Eu ia ser o vilão, então. Eu também. Ai, caramba. Então, mas eu lembro disso num desses vídeos de convenção, o Will Wheaton contando essa história, ele falando, ó, até o Michael Dorn usava, tá? Ele falando. Nossa. Cara, o Michael Dorn no Nemesis, o cara tá uma baleia. É, já tá, né? A mínima vontade de estar ali, cara, eu não sabia que o Worf se largou tanto assim. Nossa, no Nemesis tem muito erro, né? Até de continuidade, porque o Worf nem deveria estar ali, cara. Ele não virou na Deep Space Nine do Império Klingon. Não tinha como estar como oficial da frota. Nem o Wesley, cara. É, o Wesley também, mas é de relance, né, pelo menos. É, mas ele aparece, né? É, então. Nossa, né, tudo errado, né? Puta. mas enfim, ó. O lance desse presidente aí, o John Pike, ele contando essas histórias com o Stewart, né? É bacana que o cara, tipo... Eu imagino a posição que ele tinha ali, deve ser difícil, né, cara? Você ter que negociar com esses atores que, de repente, vinham com um ego maior do que, né, meu? Deve ser foda, né? Cara, mas eu acho que naquele cara... Aliás, qual era aquela história que o Patrick... Ah, foi uma linha que deram pra ele falar que ele achava que não encaixava com o personagem, né? Sim. Eu não acho que isso necessariamente seja uma questão de ego. Olha que é louca aqui defendendo o Sir Patrick. Mas assim, se a gente for lembrar, o Nimoy também reclamava, sabe? Chegou uma hora que ele dizia assim, cara, isso aqui não é. Esse não é o Spock, sabe? O Spock não faria uma coisa dessas. Então, tipo, eu acho natural os atores criarem uma empatia com os seus personagens de forma que eles acabem conhecendo. Tipo assim... Quando Patrick foi estudar para o personagem dele, o Jim deixou aberto. E aí deu uma pilha de livros para ele ler. Olha só, tu vai ser tipo um capitão à moda antiga, te baseia nisso e depois cria a partir disso, sabe? E aí, de repente, o cara que tá trabalhando no personagem, trará, vai lá e inventa uma parada nada a ver para ele, sabe? Eu entendo que o cara queira... Sabe, queira trazer para real. E aí é aquilo que a própria Crusher fala. Que no teatro, enfim, os atores de formação clássica, eles têm uma palavra, sabe? A palavra deles importa dentro de uma produção teatral. Porque é o cara que tá criando aquele personagem. Então, poxa, escuta aí. Tu podes não concordar comigo, me dá uma boa razão e vamos seguir do teu jeito. Mas me escuta. E pelo que ela fala, isso não acontecia lá. É, ela fala, mas principalmente por causa do Maurice Hurley, né? Tanto é que ela conta, e essa história eu já tinha visto, que tem uma hora que o Hurley fala, tipo, ou ela ou eu, ou sai ela ou sai eu, né? Ela fala isso, né? Uhum. Que o Hurley chega a esse ponto, assim, né? Então, enfim, né? O Stewart fala, eu ouvi dizer que falaram que ela fazia muitas exigências, mas ele mesmo, o Stewart, fala, eu nunca vi nada disso, né? Então, na situação que eles estavam com o dinheiro que eles tinham, cara, exigência era o quê? Papel higiênico, porra? Ah, é, né? Ninguém tava na merda, cara. Nossa! Eles tinham que roubar a comida do Stewart do lado. A Denise Crosby me contando que eu roubava comida, gente. Pelo amor de Deus. ele fala que naquela época, e eu acho que talvez tenha sempre sido assim, o cara que trabalhava num show, que era de syndicate, de ficção científica, era o cocô do cavalo do bandido, cara. Eles tinham que se virar. Ah, é engraçado que você falou da Gates McFadden, a Denise Crosby reclama de uma coisa parecida nesse começo, né? Que ela não fazia nada, ela ficava em pé o tempo todo ali atrás do capitão. Aliás, porque nessa hora... Porque atrasado, eu tinha que ter a perna dela ali, ela não fazia nada, porra. Ela falou que eu botei uma prótese ali. Ela até zoa, né? E é legal que nessa hora que ela conta isso, aí corta pro John Pike dizendo assim, mas daí a Denise Crosby, ela saiu pra perseguir uma carreira de movie star, né? Aí ele faz uma cara irônica, assim, né? Tipo, exato, como se... carreira, meu amigo. Pô, eu sei lá quanto eu assisti, mas eu me amarrava muito na Tasha. É mesmo, cara? Eu nunca gostei dessa personagem, cara. O Data se amarrou pra caramba, né? Pois é. Eu não sabia por eu achar ela bonita, não, cara. Sei lá, poderia ter alguma coisa interessante. Ô, cara, você sabe, não sei se vocês estão ligados, da onde que veio a inspiração pra criar a Tasha Yar? Não. Olha só, isso foi em 86 mesmo, no ano de 86. Por que será? Eu nunca me interessei muito pra saber história da Tasha. Mas conta aí. Não, olha só. Em 86 é o ano do lançamento do filme Aliens, né? O Aliens 2, o Resgate aqui no Brasil, né? E aí, nesse filme, tem uma mulher lá que ela é tipo meio macho man, assim, né? Meio... Sim. Você lembra aquela atriz? Fuzileira. Space Mariner. É, isso. E ela nos filmes do James Cameron, né? Ela sempre faz uma participação, fazia na época, né? E nesse filme ela faz essa mulher meio masculinizada, vamos dizer, né? Ela é meio forte, cabelo curtinho, ela é toda agressiva, né? Então, parece que assim, a história que eu vi é que o Roddenberry, junto com o Bob Justman, eles foram no cinema, assistiram Aliens, ficaram, tipo, boca aberta, adoraram o filme e pensaram, nossa, essa é uma personagem forte, legal, né, meu? E o Roddenberry sempre gostou de personagens femininas fortes, né? Então, ele se... Ele gostava de outra coisa também, né? Não, tem outras histórias aí que eu vou contar também aí que eu tô ligado, cara, que é foda. Mas enfim, no lance da Tasha Yar foi inspirado nessa personagem do Aliens lá, meu. É foda isso. Nossa, que barato. Pena que não aproveitaram ela como aproveitaram a personagem no Alien. Ah, nem se compara, nem se compara. Aquela personagem é foda, né, cara? Já a Tasha Yar fica aquele meio termo, né, cara? É meio chatinho, sei lá. Eu lembro do episódio, cara. Pelo amor de Deus, vocês me ajudam que eu não vou conseguir lembrar, cara. Que alguém comenta assim, nossa, a morte da Tasha foi tão sem significado, sem... Foi, completamente. Foi idiota, né? Foi. Era melhor ter colocado uma camisa vermelha nela, mano. Camisa amarela ou novo camisa vermelha, né? Não trocar papéis. Pode crer. Né? Não, amarela ou novo vermelho. Mas o lance da morte da Yar, cara, apesar de ter sido de qualquer jeito, eu gosto daquele episódio final, ele é meio piegas, mas meio que eu acho emocionante, assim. Eu gosto daquela despedida dela. Tudo bem que é bem artificial aquela despedida, né? Como é que ela teria gravado aquela... Mas enfim, eu gosto daquele final dela ali. Sei lá. Até porque às vezes é importante você matar um personagem importante também, né, cara? Numa história dessa, eventualmente alguém vai morrer. Uma viagem de exploração no espaço, algo importante, né? Na verdade, deveria ser comum isso acontecer, né? Sim. Ah, e que eu ia comentar que o Ricardo tá falando sobre o Roddenberry, o lance do Roddenberry Womanizer, né, o mulherengo, né. Porra, vocês viram que nesse documentário tem uma entrevista que o Shatner faz também com uma mulher, que hoje em dia tá bem velhinha, que chama-se Susan Sackett. Ela era a secretária do Gene durante 15 ou 17 anos, alguma coisa assim. Desde o final da década de 70 até 91, quando ele morre, né. Eu já tinha ouvido falar da Susan Sackett e tal, mas eu não tava ligado, cara, que na verdade ela não era só a secretária dele, ela era a amante dele, né? É, fica meio evidente como falam, né? Tipo. Então, cara, porque. Não descreve ela. Então, no documentário ela fala, eu tive uma vida íntima com ele, né? Sim. E aí eu tava pesquisando, tem um livro que ela escreveu que foi lançado em 2002 que chama-se Inside Track: My Secret Life with Star Trek Creator Gene Roddenberry. Então, nesse livro, ela conta vários detalhes sobre a relação dela com o Gene e sobre como ele pensava sobre as coisas, os conflitos com as, sei lá, com todo mundo que ele lidava. Meu, essa mulher conhecia o Gene bem melhor do que a Major Barrett jamais conheceu, com certeza. Nossa. Entendeu? Então é muito interessante, cara. Eu fiquei interessado em comprar esse livro, que eu vou procurar, cara. E é foda, né? Ela tá ali e interessante que tem esse outro lado da vida do Gene aí, né, cara? Que ele tinha... Que, na verdade, não só ela, né? A gente sabe que desde a época da série clássica ele tinha outros casos. A gente ouve falar as histórias. Né? Interessante, ela lança... A Major Barrett continua viva, né? Ela tava viva, né, quando ela lançou o livro, né? Então imagina a Major Barrett lendo esse livro, né? Imagina. É, mamãe. Bom, também, né? Ela sabia de tudo e continuou com ele, então ela não devia se importar tanto. Assim. Cara, a Major Barrett sempre foi a cor na mansa. Todo mundo sabe disso, cara. Nem chamo isso de mansedão, acho, mas é uma compreensão mais ampla do que uma relação a dois, no sentido de... É, pode ser também, a gente tá julgando, ser uma pessoa, assim. Cara, ser uma pessoa, tipo, se realmente ama, cara, deixa ela livre, né? Ela é a definição do relacionamento aberto, né? É, quem sabe eles já estavam vivendo depende, no século 24, né? É. Se ela também tinha os casos dela, então seria um relacionamento aberto, senão é só uma imbecil. Sei lá também, como é que eu vou meter na relação dos outros? vai saber se ela pegou o Nimoy, né? Aí eu ia ter inveja dela, nem sequer. Será que era por isso que ela arrastava uma asinha pro Spock como a enfermeira Chapel? E depois, nos anos 80, a Luxana Troy arrastava uma asa pro Picard? Será que tem alguma coisa? Não, pode ser. Pra tentar se vingar, né? Sei lá. Né? Pô, tu lembrou de outra coisa. Tu lembrou de outra coisa do Nemesis, cara. A mãe da porra da Troy não tá no casamento. A mulher sonhava em casar a porra da filha. Cara. E a mulher não tá no casamento, meu irmão. Cara, isso é verdade, cara. Eu pensei nisso quando eu vi o filme, sabia? Eu pensei na época, eu pensei, caralho, cadê a Luoxana? Teve um episódio inteiro sobre o lance de tentar casar a filha, cara. Porra. Sim. E agora só minha mulher, meu? Porra é essa? Pelo menos eles comentaram no filme sobre o casamento em Beta Zed, eles casam nus, né? Pelo menos eles comentam sobre isso. Sim, tanto comentam que a Luoxana perde um parceiro, né? Perde um casamento por causa disso. Tem um episódio em Deep Space Nine que ela vai casar, que ela resolve casar na Deep Space Nine. Sim, que ela fica presa no elevador com o Odo, né? Não é esse, eu acho que é... Ah, sim... É nesse? É, esse episódio maravilhoso. Sim, o episódio que o cara ele é um mala. E aí ela resolve, tipo, tem que ir toda vestida, não sei o quê. E aí ela chega no casamento nua, e aí o cara pega e vai embora. Ah, episódiozinho, né? Aham, Nesse episódio eu gostei da cena que ele tá... O Odo tá lá, já passou aquele período que ele tinha que voltar pra fase líquida. E aí, ela, tipo, com o vestido dela, faz um balde, assim, né? Um recipiente. Puxa, ah, legal essa parte. É. Ela tira a peruca, né? Porque ela mostra que, ó, também, eu não sou isso aqui. É meio pra mostrar que, por dentro, ela é diferente do que ela é por fora. Ela tira a peruca que ela usa, né? Mas eu não gosto muito desse episódio, não, cara. Eu já falei outras vezes, a Loxana, é difícil eu gostar dela participando. É, assim. Ela me irrita também. Muito chato. Please do not address this unit in that manner. Captain's control, don't do it, no. Control, commander Riker. Captain's control, we honor and energize. And captain's control, don't do it, monocyte, no. Commander Riker. Então, o que eu ia comentar, lembrei agora, o que eu ia comentar, a gente tá falando de Major Barrett, sobre essa questão das traições do Gene e tal. Tem um momento naquele documentário do Roddy Roddenberry lá, que é Rod Roddenberry, né, que é o filho do Roddenberry, que ele fez um documentário uns anos atrás, que ele... Eu esqueci o nome do documentário, é muito bom esse documentário, cara. É Trackers, não é? Não, Trackers é da Dennis Crosby. Não, é um outro nome. Tá. Puta, eu esqueci agora. A questão é, nesse documentário ele fala brevemente, ele conversando com a mãe, quer dizer, a Major Barrett é entrevistada por ele no filme, né? Uhum. E eles falam brevemente sobre essa questão, assim. É, e ela deixa bem claro, né? Que ela, só que é engraçado, porque ela é bem eufemismo rala solto aí. É, a gente já sabia. Eu acho que ela fala alguma coisa desse tipo, assim. Ah, eu sabia que ele tinha uns casinhos. Ah, mas pô, também, né? Eu imagino que... Não é pra justificar nem nada, mas é que eu imagino que a mentalidade dela devia ser muito antiga, e a do Gene também, né? Nesse lado, né? Talvez é aquela coisa da submissão, né? Daquela cultura de submissão, né? Sei lá. É verdade. Tem a questão de você, antigamente, não podia separar. Bom, se bem que lá não, né? Mas não podia separar, né? Então as pessoas acabavam arrumando uma segunda família. Tinha que ficar juntos pra sempre, acabavam arrumando segunda, terceira família. Sim. Pô, vamos falar da Diana Mulder? Meu irmão nela. Outro personagem que ninguém gosta, eu gosto da Pulaski. Pô, eu também, Pulaski. Cara. Ó, vamos comentar então. Também. Pô, eu adoro a doutora Pulaski. Eu prefiro ela do que a Crusher, cara. Com também, capaz! Eu odeio a Crusher. Aí, não, ó. Não, é porque ela é interessante no fato de que ela é um contraponto, né? Como, por exemplo, com o Data. Ela não gosta muito do Data porque ela não gosta muito de coisas tecnológicas. Ela tem aquelas rusgas com o Data, né? Então, que ela chama ele do nome errado, né? E ele corrige ela. E aí ela... É quando vai falar do gênero, ela chama ele de it, né? Tipo, ela sempre trata ele como máquina mesmo, né? Isso. E aí tem essa... Mas, ó, eu entendo assim, eu vou falar, se for falar sobre a Pulaski, eu entendo que ela é meio que um McCoy, né? É aquela coisa assim, também foi mais fácil criar um personagem que é meio que uma cópia de um outro, né? Só transformou em mulher, vamos dizer. Ela é meio McCoy, dá pra dizer que é, né? Tem até os olhos do McCoy, né? É, até a entonação de voz, sei lá, ela tem uma... Agora, a questão é que, se você não tiver esse tipo de coisa, o problema que eu vejo na Crusher é que, tudo bem, ela é bonita, ela é simpática, ela é carismática, só que o problema dela é que ela não tem conflitos, ou pelo menos quando é pra ter, ela fica quieta, cara. Sabe, várias vezes. Então o que acontece? Quando tem que ter aquele conflito que a gente tinha lá na época da série original, que o McCoy chegava e apontava o dedo mesmo, Jim, você tá errado, não sei o quê, isso a Crusher jamais faria, né? Tá, mas quem tem que fazer isso é o Number One. Mas e o Number One faz? Também? Faz. Não. Faz. Não, quando você lembra que o Riker, de fato, foi contra uma opinião do Picard na frente dele, ó. Capitão, eu discordo veementemente, não vou... Não tem isso. Eu lembro, quer dizer, não lembro de episódio, mas eu já lembro. Eu lembro de ter visto. Eu acho que o único... Aquele episódio da Pegasus. O da Pegasus. Ele entra num conflito sério, né? Ele fica entre dois senhores, entre o Picard e o... Ah, também. O piloto. Acho que seu nome é o almirante. É o outro capitão dele lá. O outro careca. Que, que é o cara do Lost, né? É o cara do Lost. É o Loki, né? É o Loki. Um lance por carecas. Mas o lance é que, tirando talvez isso, é que eu não lembro agora se houve um confronto direto. Na verdade, não. O Picard pegou ele na mentira e daí foi aquele negócio de... Não foi um confronto direto de opiniões, assim, né? Não, mas eu lembro. Cara, faz muito tempo que eu fiz essa maratona de TNG. Mas eu lembro do Riker indo contra alguma opinião do Picard. E aí o Picard fica meio puto na hora e ele diz assim, cara... Eu sou o teu número um. O meu papel é te dizer quando eu acho que tu tá errado. Eu lembro disso. Bom, não sei. Eu sei que, de maneira geral, pelo que eu me... Aí dá pra dizer, de maneira geral, talvez esse caso que eu não tô me recordando, mas de maneira geral, o Riker, assim como todos os outros personagens, a maioria deles na TNG, eles não têm conflitos, cara. É aquela coisa que vem daquela base do Roddenberry lá, de fazer todo mundo perfeitinho. E então... olha que engraçado, né? A gente assiste isso e depois assiste... DS9 assiste Voyager e aí tipo, tu fica pensando assim, cara, é outro mundo, né? Sim, justamente. Por que você acha que eles criaram os Maquis? Pra acabar com essa coisa. Pra ter um motivo, pra ter algum tipo de coisas dúbias. Porque, porra. Porque na Voyager eles estão no outro lado do universo. Da universo, da galáxia, né? Então, assim, meio que. As leis da federação são mais sugestões do que para ser seguidas mesmo. e na Deep Space Nine é uma época de guerra, uma zona fronteiriça, o Velho Oeste, né? Não, e não só isso. Na Deep Space Nine, vamos dizer que metade do elenco principal nem faz parte da Frota Estelar. Sim, a número um do Cisco, ela é bajoriana. Ela responde a Bajor. Então, quer dizer... O que eu vejo, agora voltando a Pulaski, é que ela era a personagem que batia de frente mesmo, sabe? Aquela coisa. Sim. Que eu acho que naquele momento muita gente que era fã da série original pensava, caralho, até que enfim tem isso aí, porque parte do apelo da original era isso, sabe? Os conflitos, as discussões, né? Tem uma hora no documentário aqui que o Ronald D. Moore fala, pô, na série original, cara, toda hora as pessoas estavam gritando umas com as outras, era aquela coisa. Então, nas duas primeiras da nova geração, você não tinha muito isso, só foi ter na segunda com a Pulaski, né? Aí depois, obviamente, a partir da terceira, você vai ter um pouco mais, né? Mas você acha também que não teria uma relação com o Capitão ser um cara sério e não um porra louca, que nem o Kirk? porque, porra, é o Zach Brannigan, né? O Kirk, Zach Brannigan, do Futurama lá, né? O cara é um cabeça de merda. Ele tem que ter um grilo falante ali berrando no ouvido dele. Mas é, porra. O Capitão sai comendo todo mundo, cara. Vai que ele pega uma bactéria espacial aí, uma bactéria, e mata a população toda, meu. Alguém fala, não, esse cara precisava de dois, né? O McCoy e o Spock. Melhor leitura do Kirk que eu já ouvi. Ele é castrado, cara. Só a favor da castração voluntária. O cara, quando é um tarado, assim, castração química, né? Exato. Vai descer no planeta. Pera aí, capitão, deixa eu fazer aplicar um remedinho aqui. Passa lá daquela indiana careca que morreu, acho que é o nome dela. Ah, Deltana lá, né? A Elia. Tinha que fazer um voto de castidade? Isso. Tinha que não, cara. Tinha que cortar as bolas dele mesmo, pô. Tinha que. Ai, cara. Mas você vê, a entrada da Pulaski, cara, ela trouxe esse que você falou do papel do grilo falante, vamos dizer, né? Sim. Então quando ela viu alguma coisa absurda, ela já falava na hora, sem papas na língua, cara. Então por isso que eu prefiro ela do que a Crusher, porque a Crusher eu jamais ia fazer. Eu nunca nem vai ser uma mulher bonita e elegante até hoje, cara. É, você diz a? A Diane Mulder. Se até hoje? É, tá velha, mas continua uma mulher bonita. Você acha? Bom, eu acho que não, mas é opinião. Né? Uma senhora, ela é uma senhora de idade muito bonita, muito elegante, cara, eu acho. Eu gosto da interpretação dela desde a época da série clássica, porque ela fez dois episódios na série clássica, né? Sim. Personagens diferentes. E assim, eu, por exemplo, uma coisa que eu me lembro muito, tudo bem que não é na série, mas no filme Primeiro Contato, tem uma cena lá que o capitão decide que ele não vai explodir a nave, porque ele tem que combater os Borgs, né? Aí aquela personagem que é a Lily, lembra que é aquela assistente do Zefram Cochrane? né? Ela olha pra Crusher e fala, pô, ninguém vai falar nada pra ele? Aí a Crusher fala, não, o capitão decidiu, tá decidido. Aí a Lily, que vai lá discutir com o Picard, naquela cena legal que ele fala do Ahab, faz aquela analogia com Moby Dick e tal. Quer dizer, ali fica bem claro que a Crusher, cara, porra, ela não tem opinião, caralho, ela não vai lá e... Entendeu? Os caras tiveram que contratar uma outra atriz, criar um novo personagem pro filme pra que tivesse uma cena assim. Se fosse na época dos filmes da série original, o próprio McCoy vai lá falar com o Kirk, entende? Detalhe, e nem o curso de comando deu bolas pra ela, né? Quer dizer, bolas no útero, né? Pra ela bater de frente com o Picard. Ah, cara. Então é isso, né? Quer dizer, eu assim como você, eu gosto muito da Doutora Pulaski, cara. Eu acho que ela trouxe muita vida pra série na época lá, sabe? Mas é interessante, porque ela não sentia essa vontade de estar lá de novo, né? É, ela fala mesmo. Ela fala na entrevista, assim, que ela tava lá porque sim, assim, era uma coisa mais tipo, ok, acordei, tenho que ir pro trabalho. Não era, tô aqui porque quero. This is the end. Fire. We honor and... Mas uma das coisas que me chamou a atenção nesse documentário... Eu não sei se você não queria falar mais alguma coisa sobre esse assunto, Valdomiro. Não, manda bala, Roberto, manda bala. Vocês já devem estar carecas de saber disso, mas eu não sabia. Do negócio, dos outros atores que estavam escalados para serem o Capitão Picard. Na verdade, eu não tava tão a par assim não, hein? Porque tem um ator ali que eu esqueci agora o nome do cara... Que quando eu vi, eu falei, não acredito. Vocês lembram daquele ator que fez o pai do Riker num episódio da segunda temporada? Não. Sim, eu lembro, assim, acho que sim. Enfim, eu não lembro o nome dele, mas aquele cara, ele tava escalado pra ser o Picard, cara. Ele quase foi o Picard. Pois então, e aí assim, ó, o que que acontece? Quando eu comecei... Quem já me ouviu falando sobre o Picard, sabe que eu babo litros pelo Sir Patrick Stewart. Eu acho ele um... Além de ser um ator incrível, eu acho o Capitão... Pra mim, ele nasceu pra aquele papel. É foda. Mas quando eu vi ali que o cara que tava mais escalado pra ser o Capitão era um negro... Ah, eu sim. Nem sei quem é o cara. Mas, tipo assim... Cara, eu acho que eu preferia, sabe? Eu sei que é um ator, é um puta ator, tô tentando lembrar o nome dele, meu Deus. Cara, eu nunca ouvi falar desse cara, eu nem sabia que tinha um ator negro que tava escalado pro Ele já fez muito, muito chefe de polícia, figura de autoridade, ele tinha essa vibe. Eu acho que ele ficaria bem como capitão, assim. Não, porra, é aquele lance, né, cara? Que nem De Volta para o Futuro. Você já viram as cenas que o Eric Stoltz gravou? Já, meu, não dá, cara. Eric Stoltz. Brother, você conhece, o capitão é o Picard, cara. O Martin McFly é o Michael J. Fox. Eu acho que talvez tivesse ficado interessante com ele também. Pra mim, era mais uma questão de representação, sabe? Pra mim, o que importaria seria uma questão de representação. Da mesma forma que só lá pelas tantas, só 90 e tantos, que foi ter um capitão negro, só foi ter uma capitã mulher, sabe? Que isso teria sido abreviado em quanto tempo? Sabe? Eu acho que representação importa pra caralho. Capitão Alien até hoje nada. É verdade. Tem que ser terráqueo, né? Bom, se bem que o Data já foi capitão, né? Então a gente já teve um androide como capitão. Sim. Ah, o capitão do Cisco, da nave anterior dele lá na época da batalha em Wolf 359, era o capitão Vulcano, né? Vocês lembram? Não, já tiveram vários capitães. Mas teve vários. São capitães secundários, né? Eu tô falando uma série que o principal fosse um andoriano, por exemplo, que é uma das raças preferidas, cara. Eu também, cara. Eu queria que tivesse um andoriano capitão. Minha tripulação no Star Trek Online é toda andoriana, cara. Olha aí. Ah, eu quando fiz minha inscrição lá, joguei só um dia, né? Eu até comentei isso no podcast uma vez. Mas o capitão que eu criei era andoriano também, cara. Tô me amarro, muito legal, cara. Eu me amarro em gente azul, andoriano, demonobulano. Boliano, né? Boliano é legal pra caralho. Eu também adoro os azuis, cara. Os bolianos sempre me chamaram a atenção, cara. Sempre. Legal pra caralho. E quem é o boliano mais importante da Enterprise, cara? Acho que é o barbeiro do Picard, né? Mote, né? Chama Mote. É. Barbeiro. Ixi, cara, isso é especismo. Especismo. De certa forma, sim. Aliás, isso é engraçado. Lembrando agora da função do cabelo, pra quem não assistiu o documentário. Ah, isso que eu ia comentar. Achei legal, muito, legal. Muito demais. O Roddenberry viu o Patrick Stewart. Cara, não, é careca. coloca uma peruca nele. Ah. E aí ele foi fazer o teste de peruca. E aí saiu do teste, enfim, tava lá, já tava indo embora. E aí o Roddenberry chamou ele de volta. Não, não, aquele moço, traz ele de volta. E aí ele já tinha tirado a peruca. Não, azar, vai assim. E aí na segunda audição, ele disse, o Gene disse, é esse. Não quero ver mais ninguém, esse é meu cara. E aí um dos produtores que tava do lado dele disse assim, mas ele é careca. E ele disse assim, no século 24, cabelo não importa mais. E aí pronto, ele ficou careca. Agora, o negócio é que na verdade ele não é o primeiro Capitão Careca, né? Não sei se todo mundo sabe aí, mas... O Kirk era carequíssimo, né, meu? Você não sabia não, Roberta? Não. O William Shatner, desde o final da década de 50, ele usa peruca. Sim. É, ele fica sem graça na hora que falam de peruca. É. É engraçado que no documentário tem aquela hora que quando eles falam sobre isso, dá um close no Shatner, né? Ele que dirigiu o bagulho, como que ele permitiu? Sei lá, será que é pra mostrar que ele não liga pra isso mais? Será que é isso? Ele evoluiu, ué. Ou ele é tão cheio de si, cara, que ele não se ligou. Mas acho que estão falando sobre o porquê do Shatner ter feito esse documentário, né? Acho que talvez ele tenha batido com a cabeça, cara, e ficado mais humilde. Ou... Não, acho que não. Não tem pedra toda suficiente no universo pra bater na cabeça dele e ele ficar humilde. É, cara, olha, Shatner humilde, essas duas palavras juntas é difícil de conceber, né? Eu acho que assim, pô, o Shatner já deve se sentir no final da vida, né, cara? Ele quer fazer tudo que der pra fazer, né, cara? Ele não se sente, ele tá, né? É, ele realmente... Não, mas ele já deu várias entrevistas onde ele fala que ele sente essa coisa da mortalidade. Ele, sabe, aquela coisa da sensação. Lógico que ele é velho pra caralho, mas a sensação que ele tem já é essa, muito, muito evidente pra ele isso. Então acho que ele... Cara, o que tiver que pintar aí, que oferecerem, que for legal, ele faz mesmo. Que engraçado, porque ele faz filme sobre isso há quanto tempo, né? Na verdade, ele só faz isso, né, cara? Na verdade, esses lances de documentário de Star Trek, a gente tava falando, ah, por que o Shatner? Talvez porque é a única coisa que tem pra ele fazer, sei lá, né? É isso ou convenção, né? Sei lá. Não, mas ele também fez séries, enfim, ele foi um ator de algum sucesso, enfim. É, não, ele teve o Boston Legal, né, nos anos 2000, né? Que era muito engraçado, cara, de morrer de rir o personagem dele. Ah, isso é muito bom. Ele fez um sitcom há poucos anos atrás, onde foi cancelado, durou acho que uma temporada só. As merdas que o pai dizem, né? É, mas é muito isso. Bom esse daí também, cara. Ele teve uma carreira, o que eu quero... É isso, assim, ele teve... Ao contrário, por exemplo, do Nimoy... Bom, Nimoy fez uma outra coisa também. Gente, você sabe que eu fiquei pensando muito nisso durante quando eu tava revendo o documentário. Eu vi duas vezes o documentário, eu vi agora de novo pra refrescar minha memória. E sobre esse lance de alguém, boa parte dos atores de ambas as séries foram famosos por um papel só. Mas pelo amor de Deus, cara, Chaplin é famoso pelo vagabundo, entendeu? O cara fez uma coisa significativa, cara. O cara foi o Capitão Kirk, o cara foi o Spock, cara. Porra, então... Então, assim, pô, eu lembro de ter visto um filme do Leonardo Nimoy, e que eu até curti, mas pra mim é só o Spock, não consigo lembrar de outra coisa. Não, e no final das contas, esses caras chegam uma hora que eles pensam, pô, que legal, ainda bem, olha aí, meu, eu tenho fãs, eu sou ídolo, sim, sei lá, sim. Né, cara? O cara é imortal, esses caras são imortais, cara, pensa aí. Ué, e no na fanbase do Star Trek, cara, os caras encontram muito amor, cara. Sim. Aquele documentário Trekkers, cara, brother, confesso que eu chorei quando... Pô, cara, eu sei qual que você vai falar. Pô, quando o Michael... Não, o Jimmy Durham. Eu também me emociono nessa parte, cara. Brother. Quando ele fala que tem um cara... É uma menina, né, que precisava se matar e tal. Isso, que daí ela ficava mandando cartas pra ele regularmente, né, durante anos. Aí um belo dia, numa convenção, ela falou, lembra de mim? Era eu que mandava aquelas cartas quando eu era, sei lá, que pensava em me matar. Mas por causa da sua persistência, sei lá, né, de... Quando ele se encontrava em todas as convenções, não é? É, sim, sim. Ele falou assim, não, você não se mata. A próxima convenção vai ser não sei aonde. Dá um jeito de ir lá que eu vou estar lá, a gente conversa. Cara, o James Durham é uma pessoa maravilhosa, cara. Ele é um cara de coração enorme. Não, cara, ele falava, eu lembro nessa entrevista no documentário, porque ele falava assim, ó, é que você, como ator ali, você entrava no palco, você sentia uma massa de amor sendo projetada pra você. As pessoas, sim, assim, sim. Cara, ele falando isso com lágrimas nos olhos, assim, né, cara? É muito, cara, legal. E é uma coisa genuína mesmo, cara. É muito bonito, cara. Assim, você vê que nesse documentário, que a gente tá conversando, que eu esqueci o nome, eles falam isso sobre o Rodenberry. O Rodenberry, quando tava sozinho no deserto, né? O que bancava o cara era fanbase, cara. Era convenção, era autografar foto, era tirar foto, era essas merdas, cara. E tem um livro que é um de cenário visual de jornada. E o John Delancey, ele conta uma história que é tão legal que ele também fala sobre esse amor que vem dos fãs, né? É, e aí ele conta uma história que eu também fiquei emocionada quando eu li a história, que é de um menino em cadeira de rodas e enfim, super, com uma vida muito limitada, né? E o cara também é super fã, e ele encontrou esse menino numa convenção e agora já faz tempo que eu li essa história, mas... Isso aí é no prefácio do livro, né? Isso, isso. Legal, legal. Cara, vou te falar que eu tenho uma doença que é parecida com a esclerose múltipla. Eu não tenho diagnóstico, né? Eu volto a andar e desvolto a andar. E, brother, eu passei muito tempo em casa, né, cara? Foi o período que eu assisti mais Star Trek, quando eu passava no USA. USA? Eu não lembro o nome do canal agora. O Sci-Fi, eu não lembro agora. E, porra, brother, eu te falar que o Star Trek, cara, era uma dose de otimismo pra mim, brother. Tipo, de você acreditar num mundo melhor mesmo, no futuro possível. Então, assim, porra, eu já ouvi a história desse guri, é muito a minha história também. Cara, que legal, Fernando, essa sua história aí, porque a gente ouve essas histórias de longe, assim, de casos que a gente vê, que a gente ouve falar em documentário mesmo. Cara, eu mesmo nunca tinha conversado com ninguém que... Mas, ao mesmo tempo, eu me identifico, porque eu lembro da minha vida, assim, pessoalmente. Cara, teve momentos de depressão, cara, que quando você pega pra ficar assistindo Star Trek, pode ser qualquer uma das séries, cara, sabe? Você vê que tem aquela... É mesmo uma carga de otimismo, meu, assim, enxerga. Sim, sim, sim. Os seres humanos ali, eles são, tipo... o melhor que a humanidade pode ser, né? Sim, sim. Então você vê que por mais que os caras chamam de wack duro aí, não sei o quê, tem esse exagero, mas eles encontram o equilíbrio disso em vários episódios, vamos dizer, vários mesmo, né? E aí fica legal, cara, e você começa a projetar que, porra, que legal, cara, existe isso. Imagina você viver num mundo assim, né? É interessante mesmo, cara. Sim, sim, sim, sim. E sem falar que, porra, uma porrada de cientista, médico... Cresceu vendo Star Trek, cara. Muita coisa que foi feita me inspirou os caras, porra. Sim, é muito legal, cara. Isso aí, quer dizer, existe mesmo. É interessante assim, a gente fala desse documentário que tem muito essa coisa do... O foco dele é o poder por trás, a busca pelo poder, sei lá, dos caras ali que são produtores e roteiristas, até os atores, sei lá, existe tudo isso daí, né, cara? Que é bem um mundo feio e sujo, né? Mas tudo isso em torno de um produto bonito pra caralho, vamos dizer, né, meu? Sim, sim, sim. Não, é aí que tá o grande lance, cara. Não contamina a mensagem da série. Mas tem episódio de cocôzinho. É meio foda pra eu falar, brother, porque eu sou, com certas coisas eu sou meio que nem criança, cara. Eu olho assim, uau, que barato. Então assim, porra, até os episódios da primeira e segunda temporada, cara, eu olho e falo, uau, que barato. Pô, cara, eu também, foda, cara. Então assim, porra. Como vocês dizem, os episódios ruins, até eles são importantes, cara. Não, mas eu penso isso. Por exemplo, quando fala de primeira temporada da TNG, tem horas que eu quero assistir a primeira. Por quê? Porque ali... ali é Gene Roddenberry puro mesmo, esse pensamento exagerado assim da humanidade. Sim, sim, sim, então sim. Tem horas que eu quero ver isso. Aí eu sei que pra eu ver isso é só na primeira temporada da TNG. Porque na série clássica não tem, e nas outras séries não vai ter exatamente isso. Agora, a primeira da TNG, onde você vai ter isso, ao exagero. Então tem horas que é legal isso, cara. Sabe? Eu dou valor também pra caralho pra esse começo conturbado aí da nova geração. Sim, sim. Ah, uma coisa, deixa eu comentar sobre esse Leonard Mazlish, porque eu fiz umas pesquisinhas aí, e esse advogado, ele tá com o Roddenberry, ficou com o Roddenberry praticamente quase a vida toda, sei lá, acho que desde o período que ele já tava... Porque assim, o que eu vi de mais antigo, ele tratou do divórcio do Roddenberry, cara, com a esposa anterior, a Major Barrett, né? Então ele ficou anos resolvendo problemas do tipo, essa ex-mulher dele também queria, sei lá, direitos sobre Star Trek, tinha algumas paradas aí que ela queria grana, arrancar dinheiro do Roddenberry. Então esse advogado ficou também sempre ali cuidando dessa vida financeira, burocrática, sei lá, vida legal do Roddenberry, né? Então não é à toa que ele acabou confiando demais no cara ao ponto de deixar ele tomar até decisões que não caberia a ele, né? Sim, sim. Cara, na minha lista aqui que eu fiz, a gente esqueceu de falar do lance da resistência dos fãs antigos. Ah, isso mesmo. É, isso foi mais uma questão também que eu anotei. Xingavam Roddenberry, né? Sim, sim. E a questão se era criar ou recriar a série, né? E o lance deles rodarem de emissora em emissora e só conseguir naquele sistema lá que é meio... Syndication. É syndication, né? Isso. Agora eu achei esquisito porque eles primeiro começam na Paramount, obviamente, produzindo. Aí depois a primeira opção é ir tentar vender na Fox, cara. Por que eles não tentaram vender primeiro pra Paramount? Eu achei estranho isso. Aí eles na Fox eles não conseguiram, a Fox não queria. Na verdade a Fox ofereceu que fossem 13 episódios ao invés de 26, né? Aí o John Pike lá, o presidente lá, tá, ele falou, não é o legal, né? Aí ele vai falar com a CBS vai falar com a NBC e depois a CBS, né? A NBC não quis nem saber. Falou, isso aí não é uma ideia legal, não, deixa quieto. A NBC que passou a original, não foi? Não, a NBC que passou a original, é verdade. A ABC não quis saber, a NBC também não. Aí a CBS até sugeriu ao John Pike que eles fizessem uma minissérie, só que aí também não era interessante. Nesse ponto... Pô, esse é um bicho. É, sei lá, eles acharam que não era o ideal. Aí chegou que uma mulher lá da Paramount mesmo falou, peraí, vem aqui, vamos fazer syndication. Aí começa, que o John Pike fala que é a primeira vez que um show inédito, né, uma série que vai ter sua primeira exibição mesmo, ser exibido em syndication, né? Que é uma coisa que não era nem o que o Roddenberry esperava. Ele queria uma das networks mesmo, uma das redes grandes, né? E que nos Estados Unidos são três grandes, né, na época lá que tinham, sim, né? Sim, e syndication passa o quê? Passa Judy, Oprah, era um... Um bagulho mais popularzão, assim. É, porque, só pra quem não se liga, não sabe, não entende muito bem, é assim, né? Tipo, syndication, eles comercializam os produtos, ou seja, as séries e programas em redes locais, né? São markets locais que eles têm, né? Não é, tipo assim, você tem uma como é que fala? Você tem empresas que exibem... Como é que chama? Aqui no Brasil a gente tem também. Em cada cidade pequena você tem lá a sua emissora, né? São emissoras pequenas. É repetidora? É, mas isso, mais ou menos isso. E daí, quer dizer, o projeto era vender a nova geração assim como eles fazem com os produtos, sei lá, os programas simples, sei lá, ou programas de TV, ou então as reexibições das séries, né? Os reruns, né, que eles chamam, né? Só que o lance inovador foi fazer isso com uma série nova, né? E é isso que acabou sendo o que transformou a TNG também num sucesso estrondoso, né, de audiência, né? A TNG na época foi uma série, desde o começo, apesar de ter tido as duas primeiras temporadas conturbadas, né, em crítica e tal, mas em termos de audiência sempre foi um sucesso, só cresceu do começo ao fim, né? Cara, o engraçado é que a gente tá falando desse lance da humildade do William Shatner, era possível humildade dele, tá ficando mais doce pra encontrar com Deus, né, a minha tá chegando. Ele admite, cara, que ele sentiu ciúmes, cara, que ele achou estranho ver uma legal série que não levava o nome dele, ver Star Trek sem o nome dele, né. É, nessa parte aí é legal porque é o único momento em que ele realmente para falar, porque ele tá entrevistando o Ira Steven Bear, né, que era um dos escritores da nova geração ali, né, a partir da terceira temporada, e a gente sabe que no futuro ele foi o showrunner da Deep Space Nine, a partir da terceira, quarta temporada ali, né? E aí o Ira pergunta pra ele, o que você achou, né? Ele fala, o que você achou, cara, quando falaram dessa nova série, né? E é legal que o Shatner fala isso daí, né? É bacana, porque... ele falando abertamente, né? Normalmente a gente vê, sei lá, entrevistas aqui e ali e tal, mas foi legal nesse documentário o Ira Bear perguntar na cara dele, ele já responde na hora, assim. Foi bacana. É, eu achei interessante também falar daquele lance do Kirk ser o Gene Roddenberry jovem, um jovem adulto, né? E o Picard ser ele velho, né? Numa fase mais madura, né? Comentar, porque olha só que curioso, né? nesse documentário, eles, além da, eles entrevistam um monte de gente, né? O Shatter entrevista um monte de gente, e uma das pessoas que ele entrevista é um assistente do Gene Roddenberry, que é um cara chamado Richard Arnold. Não sei se vocês lembram dele no documentário. Ele tá com uma camiseta bem florida, assim, meio... Parece até visual de turista, vamos dizer, estereótipo, né? Ele é um cara que trabalhou de perto com o Roddenberry na época da nova geração, ali naquele começo, né? E o Shatter tá entrevistando ele. E esse cara, ele, depois disso, né, daquela época lá, ele passou a frequentar esse circuito de convenções, né? Então ele sempre foi, também foi um cara de vender produtos, memorabilia e tal, né? Tem esses stands aí. E aí, um lance curioso, cara, é que eu já cheguei a conversar com ele pessoalmente. Vocês sabiam disso? Porra, que foda! Não, sério, com o Richard Arnold, cara. Com esse cara, né? Com esse ex-assistente do Gene Roddenberry. Agora, como que isso aconteceu? Olha só. Em 2003, eu já cheguei a comentar aqui no podcast que eu fui naquela convenção que teve aqui em São Paulo. Da convenção do Leonard Nimoy lá, do Spock, lá, em que o Nimoy veio, né? Veio pro Brasil, né? Teve essa convenção lá da galera da Frota Estelar Brasil, né? E quem tava com... Quem veio com o Nimoy também foi o Richard Arnold, né? Eu sei que, cara, eu tava andando lá pelos... Enfim, no pavilhão lá, né? Eu acho que até tinha acabado já a apresentação ali, o palco do Nimoy. Aí eu tava andando ali, cara, de repente eu olhei assim, eu reconheci o cara, porque eu já tinha visto fotos dele, acho que numa Starlog, aquela Starlog, era uma revista antiga, né? E acho que tinha também um... escrito assim na mesa, Richard Arnold. Eu falei, caralho, cara, eu parei pra conversar com ele, né? Como ele tava ali, ele tinha um stand, ele tava num stand vendendo cards dos personagens de Star Trek, de todas as séries, autografadas, né? Meu, desde personagens maiores até personagens mais obscuros, assim, né? E aí eu fiquei um bom tempo ali conversando com ele, cara, porque eu comecei a... Pô, pensei, cara, quando que eu vou ter essa oportunidade de novo, né? O cara trabalhou com o Gene Roddenberry, entende? Porra, e eu lembro que na época meu inglês não era muito bom, assim, né, e o cara, ele não tinha muita paciência pra eu esperar eu formular as perguntas, e ele mesmo já completava, assim, eu começava, ele completava, assim, já, mas deu pra conversar, e eu lembro que uma das dúvidas que eu tinha era, tipo assim, quando que foi o pico, assim, o ápice de popularidade de Star Trek, se é que já teve um ápice, assim, qual que foi o ápice? Porque eu sempre soube que houve, tipo, uns três ápices, né, aquele em 86, né, que tanto é por conta do 20º aniversário e o lançamento do Voyage Home, né? Tanto é que é por causa disso que criaram a nova geração. Então eu sempre soube desse daí. Aí também eu pensei, bom, tem o de 91. 91 é o 25º aniversário e é o último filme da série clássica lá, o The Undiscovered Country, certo? E o outro, que eu tinha ciência, era em 96, o 30º aniversário e lançamento do First Contact, né? Então, mas eu fiquei até meio decepcionado, porque o Arnold falou que, na verdade, só teve um pico mesmo grande pra caralho de popularidade, que foi o de 86, esse do Voyage Home. Que o 25º aniversário foi decepcionante, não foi tudo isso, e o de 96 também não foi tudo isso, né? Então, quer dizer, aí eu fiquei pensando na época, ó, isso em 2003, né? Eu fiquei pensando, caralho, então, na verdade, a franquia só meio que capenga, né? Fica aquele meio termo sempre, né? Meu, isso em 2003, né? Pensa hoje, né? Então, eu lembro que foi uma conversa assim que eu até fiquei meio decepcionado, pensando, caralho, realmente Star Trek é um negócio que é difícil, né? Não emplaca pra grande público de verdade, né? É, sei lá, meio que uma subcultura, né? É, mesmo sendo popular pra caralho, né? Assim, ó, no sentido de que... Popular no sentido de que todo mundo conhece, já ouviu falar, né? Então, eu sempre achei curioso que mesmo no meio nerd, Star Trek é como se fosse, assim, meio renegado, assim, né? Tipo, uma coisa meio... Mais uma vez que eu falei no podcast lá do MDM, né? Os caras nunca falam disso, né? É, cara. É como se entre os próprios nerds, Star Trek é algo que eles olhassem e falassem assim, ah, isso aí já é demais, já é nerd demais, sabe? É que é um bando de babaca que gosta de Star Wars. Isso sim, cara. É bando de bazingueiro. Aí, ó. Ai, cara. Mas é isso. Eu queria comentar, cara. Eu queria comentar que eu tive esse lance aquele dia lá de falar com o Richard Arnold lá, cara. Puta, E o cara tá até hoje, hein, convenções, sempre tá nessa vibe aí de... Agora, Valdomiro, eu entendi o porquê de teres escolhido a tua profissão. Ah, pra sim, né? É tipo aquela motivação, né, que dá... Ok, isso nunca mais vai acontecer comigo, cara, vocês vão ver só. Cara, vou te falar que também assistir Star Trek melhorou meu inglês pra caramba, cara. Assim, foi a primeira série que eu assisti, e minha mãe achou a mesma coisa, minha mãe via comigo às vezes. É a série que... Não, o inglês claro, cara. Primeiro que eu consegui ver sem legenda. Foi um puta upgrade na minha vida. É, cara, eu posso dizer que grande parte mesmo, assim, maior parte mesmo do meu inglês foi Star Trek, cara. Certeza, certeza, assim, não tem nem que... Tanto é que isso me causou um problema, no sentido de que eu ficava com sotaques misturados. Eu ficava meio Patrick Stewart tentando emular o inglês. Luxo! Tentando emular, né, aquele inglês britânico dele e uma coisa americana à la Kirk, assim, muito rápida, sabe? Ou Archer, né, que fala rápido pra caralho. Então... mas é curioso, né? É curioso esse lance aí mesmo. Legal. Bom, o Star Trek Online me ajudou no, na leitura de inglês, cara. Aí, ó. Tá vendo? Então você falia lá, né? Agora meu inglês falar é uma bosta, viu? O que melhorou meu inglês falado foi jogar MMO, cara. Eu era oficial de guilda, jogador patrocinado de Age of Conan. Nossa. Eita. Que merda. Aí, ó, Uber Nerd, hein? Que merda de vida. Eu lembro que uma vez eu dei aula numa escola, cara, que um professor lá, ele falou assim, meu, sabe como eu aprendi a falar inglês? Jogando videogame, cara. O cara aprendeu a falar inglês jogando videogame. Eu tenho um amigo que também aprendeu, tipo, só no videogame, porque não tinha, naquele tempo que não tinha em português. Eu aprendi a ler inglês em função do RPG. Porque não traduziam nunca os livros, e quando traduziam a Pantera Descoladora. E aí eu comprava os livros. Era The Displacer Beast, e aí virou a Pantera Descoladora. Então era esse nível da tradução, depois de quando o livro já tinha sido lançado. Você lembrou que as primeiras edições do Senhor dos Anéis saíram pela Arte Nobre, uma edição bootleg, né? Então, assim, era Gandalfo, era Meilu, Pipinho. Horrível, cara. Não, mas vocês já ouviram gente que aprendeu japonês por causa de jogo, cara? Ou por causa de anime, né? De anime tem um monte aí, cara. Mas... Talvez os meus amigos não sejam tão true quanto os teus. Eu nunca ouvi. Cara, mas lá na Faculdade de Belas Artes a gente ficava ao lado de letras, né? A grande maioria dos caras que faziam português e japonês era otaku. Caralho, né? E aqui no Brasil que o otaku ganhou um, como que fala, um termo não tão pejorativo quanto o Japão, né? Mas aqui no Brasil, tudo vira moda, né, cara? Você quer começar qualquer coisa no Brasil, cara, religião, ideologia política, tudo pega aqui. Até o Bolsonaro consegue se eleger. Aí a gente só vê que é galhofa, que o país é galhofa. Pior que é verdade, ó, se você pensar que em menos de 30 anos tem uma galera gritando por ditadura de novo, cara, realmente tá certo isso que vocês estão falando. Não, gente, o positivismo, que nunca foi levado a sério, nem no seu país de origem, na França, no Brasil virou religião. Aqui no Rio de Janeiro tem a igreja positivista. Putz, daí tu vê a nossa disposição pra mistificar as coisas. Uma coisa que eu queria comentar: tem um momento que o Brandon Braga, conversando com o Shatner, ele fala assim: ah, essa era a visão do Gene, né? Falando sobre esse exagero desse pensamento humanista exagerado do Roddenberry no começo ali, ele falou: essa era a visão do Gene. E era difícil descrever episódios assim, sei lá. Mas, ao mesmo tempo, era um desafio, né? Você não colocar nenhum conflito entre os personagens. Então, eu achei legal esse lance dele enxergar, pelo menos, assim, que, de fato, é um puta desafio, né? Vamos supor que é um desafio sim. Vai contra a própria dramaturgia, vamos dizer. Mas, cara, mas você trabalhar com limitações sempre gera isso. Tanto é que na mitologia grega, o amor, ele nasce do recurso da pobreza, né? Quanto menos você tem, mais criativo você fica. Então, e eu achei legal porque... Em primeiro lugar, o Brandon Braga é um cara que se tornou, tipo, uma coisa meio clichê, os fãs ficarem metendo o pau nele, assim, sabe? Tipo, lógico, tem vários episódios que ele escreveu aí que são questionáveis. Tem alguns exemplos merdas aí, tem, das séries, né? No caso, Voyager e na Nova Geração, mesmo na Enterprise, né? Eu acho que ele só não meteu o dedo na Deep Space Nine, mas a questão é, o cara, meu, você pega também por estatística de episódios bons, cara, tem muita coisa muito boa que esse cara fez. E ele co-criou a Enterprise, sabe? E assim, tem muita coisa boa em Enterprise. Então, eu acho que sempre é um exagero quando a galera fica metendo o pau, a culpa do fracasso da franquia nos anos 2000 foi do Rick Berman e do Brandon Braga. Tem culpa ali? Tem, mas tem muito mérito, cara, sabe? Cara, então... também é difícil atribuir a culpa a uma pessoa só quando o cara não tem o controle total daquilo. Inclusive, você não controla nem o público, né, cara? É, cara, e outra... você tem decisões corporativas também. Por exemplo, na Enterprise, você só tem a questão lá da Guerra Fria Temporal porque o estúdio exigiu. Ó, além dessa coisa de querem contar o início da Frota Estelar lá, não sei o quê, vocês vão ter que inventar uma coisa sci-fi, uma história louca sci-fi aí, porque tem que ter, porque é série de ficção científica. Obrigaram eles a colocar aquela... E foram mexer logo com a pior coisa, que é a história de viagem no tempo, né? Então, quer cagar uma série, faz isso, cara. Tudo bem que eles poderiam ter criado uma outra coisa. Ninguém falou que tinha que ser a Guerra Fria Temporal. Tudo bem que eles... Mas assim, tá vendo? Também existe uma pressão de estúdio. A questão é... Sempre tem. O executivo não sabe nada, cara. Eles sempre querem agradar todos os públicos e não agradam ninguém. Então o que eu queria comentar é que eu sempre achei exageradas essas críticas ao Brandon Braga, principalmente, falar que o cara viaja demais. Tudo bem, tem roteiros dele que são viajados, mas eu achei bacana que no documentário ele fala uma frase muito legal, que ele fala o seguinte, ó, na boa, essa era a visão do Gene. Ou você faz desse jeito ou você não faz, cara. Sabe, ele foi bem assim, quer saber... essa é a visão do criador. Então a gente respeitava a visão do cara também, sabe? Então eu achei legal que ele, nesse ponto, não que eu concorde que tenha que ser 100% a visão do Roddenberry, não é isso, mas eu achei legal que o cara que respeitou isso aí, pra ele funcionou pensar assim, bacana, achei bacana isso aí também, sabe? Então... Isso aí lembra um pouco a questão do Alan Moore e do Before Watchmen, e tudo que tá sendo produzido em relação ao Watchmen, né? Sim. Assim, como ele não era o dono daquilo, ele não era o detentor dos direitos, ele botou o trabalho a serviço, né? Já não é mais tão dele. Talvez quando você faz a visão do cara, você está fazendo uma cortesia, né? Um reconhecimento, você admira o cara. Mas não é uma reverência, mas não é necessariamente uma obrigação, né? É que nem no caso do Tolkien, que o Tolkien não queria que ninguém mexesse na obra dele, entendeu? E deixa tudo muito bem estipulado para como deveriam fazer. Eu acho que são dois casos diferentes aí. Quer dizer, o Peter Jackson achou uma baita ideia mexer na obra dele. Cara, eu odeio o Peter Jackson, eu queria muito matar esse cara. Eu não odeio o Peter Jackson porque ele escreveu, ele realizou a trilogia definitiva no cinema, que não se trata de Senhor dos Anéis, né? Eu tô falando de Fome Animal... Bad Taste e Meet the Feebles, cara. Os filmes antigos dele são maravilhosos. Cara, é maravilhoso. É assim, pra mim é o Peter Jackson. Aqueles fantasmas, das meninas malucas. Cara. Pelo amor de Deus, cara. De Senhor dos Anéis pra cá, esse cara só fez merda. Incluindo Senhor dos Anéis. Mas, ó, essa foi uma coisa que sempre me deixou intrigada. O cara, o diretor de Fome Animal, achou uma ótima ideia mudar a obra do Tolkien. Ó, mas pera lá, Fome Animal é bem melhor do que essa porra de Senhor dos Anéis. Fome Animal é maravilhoso, cara. Fome Animal é um filme perfeito, direção perfeita, ele é perfeito, perfeito. Não tenho opinião sobre o assunto. Não assisti. Mas, ó, voltando pro século 24 aqui, deixando zumbis e, como é que chama? Macaco, rato da Sumatra de lado, né? The line must be drawn here. Outra coisa legal, então, falando sobre essas do Brandon Braga, eu também quero falar então do Rick Berman, porque o Rick Berman, cara, também é um cara que ele levava a visão do Gene a sério, né? Tanto é que tem uma história famosa de que ele tinha um busto do Roddenberry no escritório, em que toda vez que eles faziam uma história em que eles achavam que o Gene não iria aprovar, eles pegavam e vendavam os olhos do busto, né? Então, assim, mas na verdade, ele levava muito a sério as opiniões do Gene, assim, em relação a como teria que ser. Então eles sabiam que quando eles tinham que perverter aquela visão um pouquinho, vai, quando, por exemplo, os caras criaram, sei lá, os Maquis, ou então... os lances mais controversos, por exemplo, aquele personagem da Deep Space Nine lá, que é o comandante Eddington, né? Que ele vira um Maquis e trai a frota. Então, assim, essas coisas são meio que mexe um pouquinho na visão original, mas mesmo nessas ocasiões você tem uma discussão séria sobre isso aí. Não é algo jogado de qualquer jeito. Então, quer dizer, o Rick Berman, sim, ele tinha, assim, muito respeito pela visão original, sabe? Ao mesmo tempo, ele conseguia ser criativo dentro daquilo lá, né? Não ficar tão amarrado, né? Então eu acho bacana, assim, eu sempre, cara, eu gosto muito do trabalho do Rick Berman mesmo, assim, e acho muito injusto quando o nego fala mal demais, assim, como se ele fosse um culpado, assim, ó, meu Deus, ele estragou Star Trek, eu acho ridículo isso, cara. Ninguém tá fazendo isso agora, é o J.J. Abrams. Vamos deixar de não falar dele. Só pra manter a tradição. Renata, só para os ouvidos. Exatamente, eu ia lembrar da Renata. Ai, cara. Cara, mas é... Enfim, é isso aí. Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa a comentar, quiserem trazer. Cara, eu queria falar uma coisa. Esse documentário me lembrou de um tema que eu curto muito, que são esses atores pé de chinelo de Hollywood, né? O cara que é o peão da atuação, né? E, pô, tem um documentário que é muito legal, cara, chamado That Guy Who Did That Thing, Who Was in That Thing. Que é sobre esses atores, que a gente viu todos eles pelo Star Trek, né? Tem um documentário que a gente fala, inclusive, assim, não, a gente... Star Trek que salvava o nosso mês. Você sempre tinha um papel pra você fazer lá, cara. É muito legal essa importância que a série tem, porque os caras estavam tentando a sorte em Hollywood. E os que já tinham abandonado a sorte mesmo. Muito interessante. E tem um outro sobre roteiristas que também falam de Star Trek, que é bem legal também. Eu acho que os dois estavam no Netflix um tempo atrás. Caralho, eu tenho que assistir isso, cara. Puta, que legal. Porque, meu, é aquele lance, né? Nova geração até Enterprise são 18 anos, né? Então são 18 anos de, tipo, trampo garantido pra muita gente, cara. Né? Sim, aliás, aparece um, cara. Meu Deus, eu não tô lembrando quem é, cara. Que o cara fala assim, pô, a parada mais legal que aconteceu comigo foi uma figura de ação minha, sacou? É? Tipo, o cara tinha cena assim na estante dele, boneco que fizeram o personagem dele. Agora eu não tô lembrando. Eu acho que é o Kill, o cara que fazia o Kill. Ah, o John DeLance aí. Se não me engano. Ah, ele participou, nos últimos anos, ele participou de um episódio, acho que não sei se foi um ou dois, do Breaking Bad, né? Vocês chegaram a ver? Eu não lembro dele, lembro sim, acho que eu lembro. Ele faz o pai daquela mina que era a namorada do Jesse, que acabou morrendo. Ah, sim, verdade. That guy who did that thing. Procurar isso daí. É, muito legal. Vamos fechando aí o podcast, eu acho que a gente comentou bastante aí, eu recomendo aos ouvintes, procurem, tá? Chaos on the Bridge é um documentário muito bacana, muito bem dirigido, sabe? É, tem essas animações, muitas histórias interessantes, é bem engraçado, né? Porque a trilha sonora é legal, sabe? Sempre tem umas tiradinhas, assim, as entrevistas são ótimas, enfim, vale muito a pena. Na minha opinião, só pra fechar, eu acho que eu queria ter acesso ao material que ficou de fora. Com certeza, muita coisa da entrevista ficou de fora pra ficar aquela coisa dinâmica, né, de 59 minutos, né, que é o documentário. E eu fiquei muito interessado também, queria que existisse um livro sobre isso, sabe? Que cobrisse muito a fundo, detalhadamente, tudo isso que foi discutido nesse documentário. Apesar de que tem uns livros aí, né, assim como esse da Susan Sackett, tem um outro também que eu ouvi falar, que é dessa parte assim, dos bastidores da nova geração, né? Mas eu queria algo a mais, assim, sabe, já a partir desse documentário, né? Que tem coisas novas sendo trazidas, né? Mas é isso, então, galera, vamos me despedindo de vocês aí, agradecendo a presença, primeiramente falar com a Roberta. Roberta, muito obrigado pela sua participação, tá? Obrigada. Valeu. Pelo convite, sempre me divirto. Legal, muito bom. Agradecer também ao Torelli, cara, mais uma vez, muito obrigado, faz aí seu jabá, fica à vontade, cara. Cara, se tiverem interesse, procurem meu quadrinho no Facebook, ou no TomBLR, Figura de Ódio. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É um prazer falar de Star Trek, cara. Cara, falando nisso, meu, pessoal, vocês têm que conhecer o trabalho do cara. Tem uns personagens que ele criou que chama os Reguladores, né? É isso, né? Reguladores. Sim, de agência reguladora. Cara, isso é quadrinho brasileiro, assim, com culhões e... Pô, valeu, brother. E controverso pra caralho, não é coisa pra menor de... Sei lá, eu tô tentando entrar um meio termo entre um quadrinho que não seja aquele quadrinho zoador, complexo de vira-lata brasileiro, e mais ou menos assim, zoando esse lance do nacionalismo, que... É uma coisa que eu odeio, é nacionalismo. Não, só pra... Meu, aquele personagem lá, é Bilica, né, que é o nome? Bilica, Que é um alienígena viciado em crack. Olha isso. Ele vem pro... ele cai na Terra e se viciou em crack. Tá preso nessa vida. Nossa, é tudo... Nossa, é muito, muito maluco. Então é um por semana, né, que tá saindo, não é isso? Tô tentando fazer talvez um dia catarsear isso. Puta, tem que ter, cara, tem que ter. É, mas vai levar tempo ainda, cara, não dá pra botar eu comecei a fazer o desenho há muito tempo, mas eu comecei a fazer quadrinho há muito pouco tempo. Eu tenho que ir com muito cuidado, não quero fazer merda. Não, mas tá legal, cara, bacana, bem autoral, bem diferente, assim, bem... Tem uma pegada muito criativa, assim, original. Então, valeu. Mas é isso aí, valeu, cara. Ricardo, você, cara, mais uma vez, muito obrigado pela participação, meu, e até a próxima. Opa, obrigado pelo convite e Jolan True. Eu agradeço a todos que estão ouvindo aí e... Kapla! I woke up early morning, headed for downtown. When I got to work, everything was upside down. My desk was on the ceiling, the floor became the sky. My boss was on a cloud eating wacky doodle pie. There's wacky doodle doos and there's wacky doodle bones. Wacky doodle wills and there's wacky doodle bones. Wished I could hide my head, make it go away. Wacky doodle, wacky doodle, wacky doodle day. É isso aí, galera. Foi... Pô, pessoal, abração. Gente, eu sempre esqueço do meu Live Long and Prosper. Poxa, chateada. Segue chateada. Quando o Nimoy morreu, cara, todo mundo postando, vida longa e próspera, vida longa e próspera. Aí eu desenhei na mão com Comic Sans, o cara 4. Vida curta e falida. Fazendo a saudação ao contrário, juntando as duas vidas do meio.